tiver com o passaporte em dia, vai pra Barcelona, hein? Já era. Vai ver YouTube ao vivo, que beleza. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos lá. Né? Boa tarde, seu Bento. Boa tarde, seu Bento. Como eu estava preparando, né, Sombra? Eu já estava confeccionando em minha cabeça o placar, né? Finarzinho. Não teve? Feito aqui já, né? E aí, de repente, veio aquela luz. Aí, aí o Rogério Ceni falou assim: ah, o seu Bento, não faz placar, não, seu Bento. Não vai ter, não. O seu Bento teve um déjà vu. Eu falei: já vi sobre isso. Exatamente. Aí o Rogério Ceni falou assim: não, não vai fazer placar, não. Tem que começar com o tricolor, Sombra? Não, o clássico fica por último. Então, vamos ao Corinthians. O jogo mais importante da rodada. Cobertura de pistache lá, hein? Ah. Scream for me, Corinthians! Coringão, né, Bento? Coringão. Ah, segue aí, né, mano? Segue bem encaminhado aí. Já era, né? Pode, pode levar o caneco. Calma, calma. Humildade sempre. Humildade. Até eu já entreguei os pontos. O Corinthians, ele alcançou a marca aqui de 60 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas como humildade isso aí? Humildade, RG. Eu sou um cara humilde. Como humildade? Sou humilde. O Corinthians eu tô falando. Novamente. Pode dar o caneco. Não, pode levar. Acho que já tem que dar o caneco. Pode entregar lá, mano. Eu, como uma pessoa ponderada, eu acho que o Corinthians ainda tem que jogar o campeonato. É, o Corinthians atingiu aqui a marca de 60 pontos aqui, mas nada tá garantido ainda. Os Libertadores ainda correm isso. Para que se papo, tem que ter cautela, porque... Cautela do quê, rapaz? É verdade, temos que ter cautela. Cautela. Esse papinho por dentro tá comemorando que nem um louco. Você acredita mesmo? Não. Estravaça aí, rapaz. O Corinthians, ele teoricamente ainda, pelas contas do Tite, precisa de mais 15 pontos. É verdade. Tá certo? Pra alcançar a marca aí de 75 é campeão. Sim. E o Corinthians, ele pode alcançar isso, Domenico Gato, no jogo contra o Vasco. É quando? Dependendo aqui, ó. É antes do jogo... Não, porque depois do jogo contra o Atlético. Ó, ah, esquece isso, mano. Imagina. O Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro na 33ª rodada, Domenico Gato. Vai ser antes? Dependendo do que acontecer, ó. É... Na 35ª, o Corinthians já pode pegar a taça. Acabou o gás do Atlético, mano. Nossa, 3 rodadas antes? Isso analisando que o Corinthians pode perder um ponto ou outro besta. Por exemplo, aí, vai contra a Ponte Preta, que é um adversário que tá jogando o Campeonato Brasileiro aí também. Vira e mexe, cai mais já. Então, mas a Ponte Preta vira e mexe tá tomando pontos aí de times maiores. Então, o Corinthians aí numa dessas tropeçou em Campinas, beleza, recupera na próxima fase, na próxima rodada, porque aí pega o Goiás em casa. Entendeu? Então, o Corinthians tem que ir meio que mesclando assim. Ó, mano. É, mas fala aí, Bento, do Corinthians. E aí, mais uma semana, né, pra pegar pontos só no domingo, 16 horas. Sim. É, o Fagner aí saiu, deve ficar um ou dois jogos fora, também fazendo... Faz falta, viu? Muita falta. O Fagner de 2015, nossa, mas tá jogando muito. O problema não é o Fagner não jogar, o problema é o Edilson jogar. Esse é o problema, Benjamin. O Fagner, tudo bem, pode ser. Ele cortou, né? Não, mas, pô, Edilson, Benjamin. Edilson. Como que o Edilson joga no Corinthians? Ele grita, ele fica... Edilson. Não, mas o Edilson lateral do Corinthians é horroroso. É muito ruim, é? Nossa, muito ruim, ele tá jogando Barça. É muito ruim ele, é. Sabe o que é isso aqui, ô Sombra? Não. Consciência pesada. Ah, eu? Consciência pesada pelo fato de ter desacreditado da força do Corinthians. Pelo fato de achar que o Corinthians cairia. Não, gente. Engraçado. Gente. O Renato Augusto também, né? É bom lembrar, eu e ele. Não, mas o cara é humilde, né? O cara é jogador, o cara tem que fazer aquela falsa modéstia, tá ligado? Não, senhor, se ele fosse... Ele não precisaria ter falado a mesma coisa que eu falei. É. Mas tá bem. Eu acho que será campeão, sim. Não acho que já é. Eu acho que será. Eu acho que já é. Eu acho que ainda não. Eu acho que já é. Acredito, o Atlético Mineiro não tem camisa alguma. Eu acho que será. Se tivesse que apostar, eu aposto que é, mas não é. O Atlético Mineiro conseguiu aquela Libertadores. Quantos vão dar mesmo que eu esqueci? 11? Sufoco desgraçado. 10. Acabou o gás. Acabou o gás. 11 rodadas. 11 rodadas. Eu acho que já é. 11 rodadas, nós estamos falando. Não, 10 rodadas. 10. Mas eu vou de 30 pontos. 30 pontos. Então, eu vou esperar um pouco. 30, o Corinthians já tem 7. Eu acho que vai ser. Mas o Corinthians já tem 7. Tudo bem, eu acho que vai Dos ser. Os 30 já tem 7. Eu não tô falando que não vai. Eu tô falando, eu acho que vai. Mas é que a consistência do futebol do Corinthians leva a crer, né? Então, também acho. O Palmeiras em 2009 não é matematicamente. Voando. Não é matematicamente, mas, pô. Tava bem. Não, nessa rodada já tá começando a degringolar. Nessa? Já. Degringolou um monte de rodada até chegar na última. Benjamin, o Corinthians tem 7 pontos de vantagem. E o Corinthians tem 5 jogos em casa. Então o senhor concorda comigo que o Corinthians está dando de braçada agora no Campeonato Brasileiro? Não, tô dizendo que o Corinthians já falou. Quem falou? Eu falei. O único que falou. Mas você falou isso há cinco rodadas. Então, mas eu falei com o Mano e fomos criticados. Uma coisa. Mas uma coisa é você reconhecer que o Corinthians está jogando bem. Uma coisa é você reconhecer que o futebol do Corinthians está muito consistente e pelas rodadas que faltam, pelos jogos que faltam, eu duvido que o Corinthians pega o São Paulo cinco e o Grêmio fora. O Corinthians de cinco jogos em casa não vai perder pontos para não ser campeão, velho. E o Galo não vai ganhar todos. Assim como uma guerra, para que você possa conquistar seu objetivo, você precisa traçar uma estratégia ali, tá certo? Cumprir a risca essa estratégia. Tipo o Corinthians, War, né? Quando você joga o War. Sim. O Corinthians, ele precisa, Bento, até a 33ª rodada, preservar essa distância que tem do Atlético Mineiro de 7 pontos. E, se não perder esse jogo pro Atlético, se empatar lá jogando em Minas, entrega a taça. Porque dali em diante, vão faltar ainda mais 5 rodadas aí pra terminar o Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em disputa. Mas o Corinthians preservar essa diferença de pontos aí pro Atlético Mineiro, essa diferença de 7 até essa rodada, e ali empatar, evidente, corre-se o risco ainda do Atlético Mineiro perder a vice-liderança. Você acha que o Galo perde ganha do São Paulo e do Grêmio fora? Você acha? Eu acho que até lá o Atlético vai aumentar ainda mais. Seu Bento, mas um detalhe curioso, cara, é que ontem, nos 3-0, foram os 3 gols dos jogadores convocados. É verdade. Muito bem. E é isso aí, Bento. Apesar do Wagner Love, o Corinthians ainda permanece na liderança. Por quê, Bento? O Corinthians, ele fez 1-0 ontem. Pra quem assiste o jogo e fala, pô, o Corinthians abriu 3-0 e depois tomou um gol no finalzinho, dá a impressão de que o jogo foi fácil. De fato, não foi difícil. Mas em determinado momento, quando o Corinthians ali tava 1-0 ainda, RG, o Corinthians cansou porque correu demais. E o campo pesado, enfim, o time que corre mais, o time que é mais técnico, como é o caso do Corinthians, ele cansa mais. Sim. O Figueirense começou a gostar do jogo, começou a criar algumas chances ali. E uma dessa aí, uma bola parada ali, tá certo? Uma bola alçada na área, a bola entra. 1-1, muda a história do jogo. Então o Corinthians, ele não pode se dar o luxo de perder os gols que o Wagner Love perdeu. Não, que um cacete. O Corinthians Tem que matar o jogo. O Corinthians, ele não pode dar sopa. Por exemplo, que o Atlético Mineiro deu ontem empatando o jogo pro Joinville. Um empate com gols de derrota. Se precisasse do Wagner Love ontem, tava morto. O campeonato não são jogos contra time grande, tá certo? Time grande, você troca pontos. Você ganha aqui, perde ali. Agora, contra times pequenos, por exemplo, o Corinthians, ele não pode dar a sopa que o Atlético Mineiro deu. De empatar um jogo contra o Joinville, que é o último colocado. A diferença foi essa. Entendeu? Muito bem. Seu Bento, mais alguma coisa? Mais algum destaque aí? Nada? Nada? Então, continuando com as manchetes. O Benjamin, você quer falar mais alguma coisa do Corinthians? Ô, Benjamin. Eu tentei. Você falou de dois. Já lembrei que eu falei 2009 do Palmeiras. Não tem o que o time do Corinthians tem, que é a União. 2009 era uma bagunça, Diego Souza não falava com outro. Não foi aquele ano que os jogadores saíram no tapa? O Maurício. Agora tem uma coisa que é igual o Wagner Love. O Corinthians de 98 não era unido também, o Palmeiras de 93 não era unido. Mas aí jogavam muito. Tinha 11 craques. O que foi, Cláudio Azedão? Não, é que tem uma coisa em comum que o Wagner Love estava nos dois times. Estava, é verdade. Pô, Azedão, que maldade. Aquele time do Palmeiras lá, quando o Wagner Love chegou, que Mas a regularidade do time do Corinthians é impressionante. O Corinthians merece ser campeão brasileiro. No campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, Badileiro. E o que o Corinthians está fazendo, o Corinthians merece. É isso aí. Título justo, se vier. Virar. Muito bem. Virar não, já veio. Pode pôr na conta. Olha o PG aí, RG. Eu não levei susto nenhum, seu Bento. Não levou? Não. Fez 1-0, você achou que ia virar? Não achei nada. Nada melhor que você acordar num domingo, seu time. Até o Leandro fez gol lá. Peraí, mas você viu o jogo ou você ficou dormindo? Eu tava dormindo, pô. Ah, não é possível. Então por isso que você não sofreu. Não. Você acordou, já tava 3-1. Já era. Então, tá bom, RG. Porra, RG. Você encostou ali, né? Peixe em Você foi sincero, gente. Parabéns. Ah, mas eu sou sincero. Não viu mesmo. Sempre fui e já falei. Ah. Amanhã foi feita pra dormir. Certo. Então, mas o peixe colou, né? Ali no G4 e vai pra cima, né, RG? Agora o foco é na Copa do Brasil. Recebe o Figueirense aqui o próximo encontro, na quarta-feira. Também tá meio caminhado, né? Deixamos pra trás. Cruzeiro Internacional, Flamengo e São Paulo. Parabéns a esse time do Santos. Parabéns, mas parabéns mesmo. Orgulho desse time, porque passar o que passou em 2015, né, com salário atrasado de 6-7 meses, aquela lambança toda, quem ficou, olha, dignificou a camisa do Santos, vestiu a camisa do Santos, e chegar onde chegou e tá aí, tá nas duas competições. Prestes no brasileiro aí a entrar no G4, que poucos, mas pouquíssimos mesmo acreditavam nessa possibilidade. E aí na Copa do Brasil, quer dizer, então é só parabéns mesmo, cara. Muito, muito orgulho desse time aí, hein? Legal, muito bacana. Começou o ano, roubaram o jogador da gente. Quem roubou o jogador? Ah, é o pessoal sem escrúpulo, né? Vai lá, rouba jogador. Quem foi roubado? Não, Wilson, eu não tô aqui pra apontar. Cuidado com o que fala no microfone. Roubaram assim? O jogador. Cuidado. Cadê? Mesmo na brincadeira, cuidado. Roubaram não. Não ficar bravo comigo, não. O time do Santos. O time do Santos. Cuidado com o que fala. Do Domênico, não é isso. Cuidado com o que se fala. Tô te ajudando, né? Não é? Não. Prejudicando. Eu falo aqui, como jornalista. Roubaram o jogador do Santos, tá entendendo? Para de falar bobagem. Roubaram, entendeu? Levaram embora. A qual? Não vou falar nomes aqui, entendeu? Melhor não falar. Tá pipocando, né, bunda mole? Eu vou falar uma coisa pra você. No mundo cuidado, animal... Cuidado, roubar é um negócio que é muito... animal... Falar roubar no rádio é muito perigoso. Mas no futebol, mano, gira coloquial. É, no mundo animal... Não tem gira coloquial, porra nenhuma. Não tem gira coloquial. O time do Palmeiras pegou dois jogadores do Santos que não pagaram o salário. Ah, se entregou, o Santos foi... Não, não entregou nada. O Palmeiras não roubou. Palmeiras não roubou. Se o senhor tá falando isso, que roubou o Palmeiras, fala aqui no microfone. O Palmeiras roubou os jogadores, vai. Nunca falaria isso, porque então, eu não tenho prova de nada. Cuidado com o que o senhor fala. Roubaram dois jogadores. Então o senhor retira, o senhor peça desculpas e retira o que o senhor disse. Eu? Sim, senhor. Não, senhor. Sim, porque aqui é muito perigoso falar roubou. Roubou não. Pera só um minuto. Roubou não. O Santos não teve a capacidade de pagar o salário, porque foi incompetente a diretoria do Santos. Incompetente, isso eu tô falando. É incompetente pagar assim, porque não conseguiu ajustar as contas dele e o Palmeiras foi lá e resgatou dois jogadores que não recebiam seus salários em dia. Palmeiras ajudou. Ajudou os jogadores, não o Santos. E a torcida agora, não, português. E a torcida, Pipoqueiro. Já foi pênalti ontem ou não? Eu não ia falar de jogador nenhum. A primeira vista eu daria. Foi pênalti do Santos. Agora, quem não sabe do que se trata, que no meu caso, alguém pode explicar? Eu também não sei. Eu quero explicar. Também não sei roubou quem hoje. Não, não é isso. Eu tô dizendo assim. No reino animal. Agora não é isso. A aranha. Ela sempre é tirada do habitat natural dela, entendeu? Isso aranha. É bom. Isso é bom, Cláudio Azedão. É. Incomodar a aranha é bacana. Não, isso não sei. Sabe sim. Enfim, é isso. Eu denuncio aqui mesmo, amigo. Mas jogou bem o Santos, velho? Você é louco, viu, Azedão? O Santos foi um show de bola. Sem Ricardo Oliveira, sem o Giovani. Pô, jogou muita bola. Mas e o Inter United do Portuga não conseguiu sufocar o Santos. Então, mas o Inter também veio muito desfalcado. Ah, né? mas um grande time tem que ter um grande elenco. Então, veio muito desfalcado. Agora o Inter, assim como o Grêmio. Todo ano... Não respirou o Inter não era Inter de Milão, Todo ano é aquela ladainha, né? O Grêmio é que talvez esse ano me faça queimar a língua. Mas o Inter continua mantendo a média aí. O senhor, seu tom blasé e sarcástico, o senhor não sei que cedo madruga, o senhor viu o jogo? Não vi nada. Não viu o Santinho? Não vi. O RG disse que foi pênalti, mas o seu Weber Roberto Lopes, mais uma vez, e o Mana que é prova, não foi nada. Ele deu um pênalti pro Santos, foi vergonhoso. Não é, mano, o pênalti que o Weber Roberto Lopes deu contra o Internacional? O Internacional tava jogando bem, não foi nada. Eu achei que não foi pênalti, não. Não foi pênalti. Não, você tá colocando palavras... Não, eu tenho opinião e tô falando a minha. Tá você colocando falou palavras na foi. Minha boca. Eu disse, à primeira vista, eu daria o pênalti. E da segunda? Você olhando depois, 500 replays, você vai ver que não foi pênalti. O Weber, o Sombra, o Inter é um grande time. Não é tão bom quanto a Portuguesa. O Portuga abraça, meu amigo. Não adianta. E o Galo? Que vergonha aquilo no joelho do Dátulo. Aquilo foi uma vergonha. O Portuga abraça o time e leva pro fundo. Porra, mano, o cara tinha que sair preso do campo. Para, aquilo ali foi um acidente. Cara, deu uma porrada no Dátulo. Que o cara foi imprudente, posto, eu até acho, mas não foi maldoso. Né? O filme que sempre tira foto. Falaram que você é o homem âncora. Olha, se o Portuga começar a falar bem da Inglaterra, a Inglaterra vai mudar na Europa. O Messi se quebrou, cara. O Portuga falou assim. O Messi. Portuga é aqueles espíritos ruins. Não, mas ó. Aquele encosto gordo. Bem gordo. Ontem, inclusive, um abraço, sabe quem encontrei ontem? Doutor Marco Aurélio Cunha no Carindé. Ah, é? Vendo português e... Agora foi um negócio. Estavam vocês dois? Bem. Nós dois, mais 5 mil oficialmente. Mentira. E esse oficial, 7 mil. Deu 2 mil lá. Você não. Tá falando que deu 7 mil, Portugal. Não, o oficial, pode ver o público aí, deu 4.880 e alguma coisa. Quanto? 4 mil, oficial. 3 mil não pagaram. 4.800, não, pagou. Só que é o seguinte, já que estamos falando da luz, é o seguinte. Fizeram eu, coleta. O doutor Marco Aurélio, todo mundo no Canindé. Ah. A Portuguesa venceu o Tombense United com um gol aos 40, aos 30 uma e poucos. Uma falha do goleiro. Eu pensei que não ia dar, Sombra. Fala em falha de goleiro. Por favor. Sombra, eu pensei que não ia dar. Sabe quando o relógio vai passando, você vendo, não vai sair o gol. Ah. Canindé lotado, não vai sair o gol. Portuguesa fez o gol, joga duas contra o Vila Nova agora. Ai. A primeira fora, decide em casa, a Lusa vai subir. Portuga, todo torcedor está convidado. Posso pedir um favor? Diga. Você gosta da Lusa? Muito. Então para de torcer para a Lusa. Não, não paro. Isso é mais forte que ele. Olha o que você fez com a seleção da Argentina. Olha não ganha mais nada. Olha, ah. olha o que você fez com o Atlético Mineiro. Você machucou o Messi. O Messi isso aí me lembra um título de filme. Arrasta-me pro inferno. Não, Sombra. Você acha que o Corinthians vai ser campeão? Corinthians campeão. Corinthians campeão, velho. Ah, olha que vai se cair. O português, o Palmeiras, Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil? Não vai ganhar. Azedão, não vai ganhar, obrigado, Azedão. Obrigado, Portugal. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor. Novas emoções. Ô, Narigudo, preciso que você fale. Dê um recado agora importante pro nosso amigo Eduardo Cristófaro. Ele no escritório dele tem um problema que ele fica envergonhado. Ele vai no banheiro do escritório dele e o escritório é pequeno. O banheiro fica perto de onde ele atende as pessoas. E ele come muito. E quando ele vai pro banheiro, você já sabe. Mas isso é normal. Quebra tudo. Mas o Edu, você não precisa ficar com vergonha disso. Isso é normal. Mas agora tem um produto aqui no Brasil. Ele expele gases. Que é revolucionário. Um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já faz um sucesso incrível. É um produto chamado Freeco. O Freeco é o primeiro bloqueador de odor sanitário. Não é aquela coisa de você botar um spray, né? Você vai lá, faz sua necessidade, lá faz teu número 2? Não. E aí você joga o spray, mistura com aquilo, faz um... Meu, vira um negócio, meu, é pior do que tava antes. O Freeco é um spray pequeno que você pode levar, a mulher pode levar na bolsa, o homem pode levar até no bolso, na mochila e tal. É legal você sempre ter por perto. Porque você nunca sabe onde pode te dar, né? Você precisa ir no banheiro fazer o number two. O famoso revertério, às vezes. É, o revertério. E aí, o que você faz? Você pega esse Freeco e você pode comprar. Você encontra ele nas melhores redes de drogarias e farmácias do Brasil. É um sprayzinho bonito, branco com verde, com a tampinha preta. Você vai lá, antes de você fazer o que você precisa, você pega o Freeco e faz assim, ó. 5 borrifadas em direção ao vaso sanitário. 5 ali na água em direção ao vaso sanitário. E aí, meu amigo, pode levar lá teu notebook, teu smartphone, teu tablet, pode fazer teu trabalho de conclusão de curso, pode ler jornal, pode fazer tua planilha do Excel, viu, Marcão? Você falou pra mim que você faz muita coisa ali. Pode ficar ali uma hora, duas, tranquilo. Na hora que você sai, acabou a saia justa, sabe? Você não precisa sair. Eu vou contar o seu Bento. O seu Bento entrou no banheiro hoje de manhã, hoje à tarde, foi muito engraçado. Ele saiu rápido falando no celular, que era pra, tipo, sabe, pra desbaratinar. Pra dar um migué, né? Pra dar um migué. Eu falei, seu Bento, a gente tá anunciando aqui o Freeco. Então, ó, pode comprar o Freeco, que é o fim da saia justa. A tua mulher vai adorar, o teu marido, tua namorada, teus amigos, todo mundo vai gostar. É fantástico e funciona, não é papo, não. Anotou o nome aí, seu Bento? Freeco. Pode comprar. Indicaram pra começo de namoro, quando você vai visitar a primeira vez. Pra tudo. Esse casamento que acaba por causa disso. Eu sei. É verdade. Eu tenho exemplos aqui na rádio. Ô, seu Bento, uma vez o bar, sabe o que aconteceu com ele? No quarto do motel, na suíte. O bar empesteou a suíte no motel, a moça não quis nada com o bar. Você já explicou? Não acontecia isso, né, bar? Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Are you ready, São Paulo? Tricolor! Fala aí, seu Bento! Manchetes do Tricolor, seu Bento! A manchete hoje foi o... Não podemos ganhar, infelizmente. Hoje o Rogério Ceni falou muito. Hoje o Rogério Ceni deu uma entrevista muito longa. É mesmo? Falou vários aspectos, inclusive admitiu, né, que estragou ontem. estragou a vitória do Tricolor. Legal ele falar que errou. É, ele foi, admitiu, ele falou... hoje, né? Ontem não tinha admitido. Não, sim, é que hoje ele veio dar entrevista. Acho que ele pensou bem, então. É, então, enfim, falou também que acho que o Osório continua, fica pelo menos até dezembro. Enfim, é isso aí, o Tricolor que agora vai até... Vai não, vai receber... Ou, desculpa, vai até, até pegar Vasco. Sem o Michel Bastos, que teve um já estima. Sem o Sobiano também, né? Também. Mas já era grande de três, já foi. É, estirimento. Também, o Michel Bastos teve um estirimento. Teve o quê? Estirimento. Estirimento. Estirimento. Fala aí. Soletri. Teve lá. E aí, Motinha, fala aí. O que aconteceu lá ontem no final? Olha, o São Paulo teve um... volume de jogo muito bom. Foi bem. Foi bem. São Paulo foi bem. Faltou finalizar melhor. Realmente o Rogério errou. Foi um erro... bobo até, né? Ele mesmo admitiu que ele devia ter dado um chutão. Não pode tirar o mérito do Robinho, que é um gol difícil de fazer também. É. Não foi? É, o Robinho não, tem mérito, sim. Não é? Falhou ali foi o Rodrigo Caio, velho. O Rodrigo Caio devia ter espalmado aquela bola. Ele tem mérito por fazer, mas a oportunidade pra fazer aquilo só veio com a falha. Ué, ele é expulso. Mas e o Alexandre que foi pra cima, né? Acreditou no lance e foi pra cima do Rogério. Se o Rodrigo Caio espalma aquela bola, Domingo, vai pênalti. Ia ser expulso. Pênalti pro Palmeiras. Assim como devia ter sido expulso o Praz no primeiro tempo. Também que pegou tempo, a bola fora, né? Da área. Não, não, e eu vou explicar por quê. Não. Tava em cima da risca, risca. Não, pera só, não é isso. Não é isso. Então vamos lá explicar o lance. Pera. Vamos explicar o lance do Fernando Praz e vamos dizer por quê. É regra. O Fernando Praz, se você pegar a linha da bola, ele está realmente com a mão praticamente fora da área. E o que consideraria ali falta, porque ele vira um jogador normal. Falta, só que a bola não está indo em direção ao gol, ela está indo na direção para fora. Então, se ela está indo em direção ao gol e ele mete a mão na bola, aí sim é falta, cartão vermelho. Naquele caso, somente um cartão amarelo e falta. Só que o juiz seguiu o lance. Seguiu o lance, o jogador foi para a conclusão, perdeu o gol e o que faltou nesse lance todo era o cartão amarelo pro Praz. Só. Não vem dizer aqui. Mas o juiz entendeu que ele pegou na linha. Tanto é que o Bandeira mas, tudo bem, mas por isso que ele não deu amarelo. Mas por isso que ele não tomou amarelo. Mas, Domênico, ele, mas ali é. Se você olhar não, o lance, mas a regra. Mas ele tá um negócio, Sombra, da tecnologia. Porque ali o Bandeira tava longe. Se você olhar o Bandeira tá aqui de lado. Não, eu não compreendo. Mas ninguém conseguiu ver direito o que aconteceu na hora. Pela tecnologia, se tivesse, o cartão amarelo pro Praz teria que ter acontecido. O Bandeira. Só isso. Em cima do que ele falou. Meu, uma frase rápida. O Bandeira não viu? Não, o Bandeira não assinou uma falta. Não, tudo bem. Ele não viu. Não viu. É cego. Ele tava. É cego. Cego. É cego. Não, porque cego, não, existe. Então, se não é cego, é outra coisa. Eu vou te falar por quê. O bandeirinha tá desse lado, a bola aconteceu aqui. Ele tava mal posicionado. Ele vai ver a linha da área. Não. O bandeirinha foi do lado do bandeira, sim. Não. Olha o lance, o bandeira tá do lado de lá. Não. Domênico, o bandeira do lado esquerdo. Não, Domênico. Do lado do bandeira tá lá. Ele tá mal posicionado. Olha só, menino. O bandeira do lado direito. Uma é rápido. É aquilo que eu falo sempre. Quando os caras falam assim, você não acredita em ninguém? Não acredito. Não tinha ninguém na frente. Ninguém. Uma bola. Não tinha ninguém, mas ele tava não tava na mesma linha, é isso que eu tô falando. Domênico, ele tava. Ele tá na mesma colocado. Linha. Mas ele tá, era do lado do Bandeira. Tem a imagem aí que ele tá? Domênico, eu vi é do lado de lá. Ó, eu vi o Bandeira torto. O lance é atrás do gol do portão principal, ok? Então o Bandeira estava ali. Mas ele tava na mesma linha, é isso que eu tô falando. Assim, ele tava colocado. É um absurdo, não tem lance difícil nenhum, gente. O bandeirinha tá lá pra isso, não tinha ninguém na frente, era um lance que soltava o Praz. Como o cara não viu? Mas com relação à regra, porra, só pra falar com relação à regra. A regra é um lance difícil. Só pra falar fácil. Em termos da regra. Fácil. A regra, ela fala em chance clara de gol. Ela não fala se tá indo na direção do gol. E ali era uma chance clara. E nem de último gol, homem, né? Aquele lance não existe. Se o último cara ali vai, o defensor, independe de qualquer coisa, ele interrompe uma chance clara de gol no entender do árbitro, o cara vai pra rua. Independe se o goleiro, a bola não estava indo em direção Domênico, ao gol. Independe, ela está indo era uma chance clara. Fora. Não, Domênico, a chance tanto é que o cara clara de gol. A bola depois vai pra fora. Não, mas aquele lance é pra expulsão. A regra fala. Olha, em chance pergunta clara. Pergunta pra juizada. Qualquer árbitro vai falar que aquele lance é pra expulsão. Qualquer não. O Godoy não falou isso. O goleiro interrompe uma chance clara de gol. Não. Mas, mano, então, gente, vamos falar dos discussões. Mas sabe quando deram que foi na área. Sabento, tudo tá bem. Vai. Fazer o quê? Passou. O São Paulo ontem perdeu a chance de golear o Palmeiras. O São Paulo foi muito melhor do que o Palmeiras, inegável, né? Segurou o tabu. O que dá pra comemorar é que segurou o tabu por mais um tempo. Infelizmente, o Rogério foi infeliz no lance. Mais um ano. O São Paulo, às vezes, tem essa mania aí de ficar tentando sair jogando. E o Rogério confessou o erro, acabou confessando hoje o erro. Deveria ter estourado a bola pra lateral. Não deveriam ali, faltando um minuto pra acabar o jogo, ficar brincando ali na defesa. Sim. Ou tentar sair tocando ou lançando a bola. Deveriam ter estourado. Infelicidade. É um mito, é um grande jogador. Tem crédito. Maior ídolo da história de São Paulo. Não é questão nem de falar de crédito, mas... Errou. Excesso de autoconfiança. Errou. São Paulo tá fora? Não, não tá fora, porque foi um empate. Ainda tem 30 pontos em jogo, a diferença é de 2 pontos. São Paulo agora enfrenta o Atlético Paranaense aqui em São Paulo. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense fora. Difícil. Gontar. É. Engraçado esse nome. Assim, o São Paulo pega um adversário mais difícil, mas joga em casa. São Paulo pega quem, Sombra? Atlético Paranaense. Pô, se lá era pior, porque o São Paulo não consegue ganhar lá. Ah, é aqui. Na mão, o Atlético tá em decadência. Falei, o Atlético lá, mandou o técnico embora. Lá, técnico, é. Tá sem técnico. Mandou embora. Mandou o técnico embora ontem. Injustamente, que o técnico é bom. Mas o São Paulo pega, em tese, um adversário um pouco mais difícil, mas joga em casa. O Palmeiras vai jogar contra a Chapecoense, e jogar contra a Chapecoense lá... Difícil. É sempre aquele joguinho... Eles estão na zona. É amarrada. O jogo da vida da Chapecoense. Mas ainda acho o Palmeiras favorito jogando lá. Então a gente não sabe, é difícil prever o que vai acontecer. Se o Palmeiras jogar igual jogou ontem, perde. Perde. Ah, também sim. Também acho igual jogar ontem. Mas o Palmeiras jogou um jogo atípico, hein? Eu não sei. É que o São Paulo também jogou bem. É. Então fica difícil. Até onde que você joga mal porque o outro também joga bem e vice-versa, né? Eu acho que... Dá pena, porque assim, o São Paulo jogou bem. Cercou o jogou frango, bem, né? Agora acontece que o último lance, que incrível, né? Aquela coisa, não precisa ficar dizendo, né? De cobertura pro Robinho, nossa, Paulo Nobre hoje vai dar 10 placas pro Robinho. Cobertura de pistache. Ai, ai, 10 placas pro Robinho. Paulo Nobre hoje, nossa, deve tá feliz, deve ter um quadro com a foto do Aidar, com vários dardos, assim. Agora, o clássico mesmo do São Paulo é hoje. Hoje, segunda-feira? Hoje é um clássico. Reunião do conselho. Hoje é um clássico muito mais importante do que foi ontem. Hoje tem clássico, porque hoje é reunião de conselho do São Paulo Futebol Clube. Bicho pega. E quem é o convidado especial da noite? Abílio Diniz. Abílio Diniz? Ai. E vão discutir o Iago Gate. Abílio Diniz. Iago Gate, é? Entre vários casos que serão debatidos no conselho, está o Iago Gate. Imagina o homem falando hoje. Conselho quer entender que história é essa aí do Iago. Gustavo, possibilidade de suspensão do São Paulo. Quer entender por que custa uma coisa, paga-se outra. Os conselheiros querem entender. E pelo que eu vi aqui na Folha de São Paulo, há quem diga, segundo a Folha de São Paulo e o conselheiro Roberto Natel, a matéria da Folha diz que, segundo o conselheiro Roberto Natel, abre aspas, temos 50 assinaturas e vamos conseguir mais no Morumbi no final do dia antes da reunião. É um cartão amarelo para o Carlos Miguel Aidar. É uma forma de avisar o presidente de que ele tem de colocar o São Paulo no lugar certo. Se isso não acontecer, os conselheiros vão tomar outras providências. Ih, operação Lava Iago, hein? O que é colocar no lugar certo? Não queremos que tenha uma lava-jato no São Paulo. Os conselheiros vão fazer tudo o que puderem para evitar que isso aconteça. Queremos o clube no caminho certo, fora das páginas que não sejam de esporte. Aí a matéria traz as suas conclusões, etc e tal. A matéria deduz o seguinte, a moção, no entendimento dos articuladores da oposição, é um primeiro passo para dar início a um movimento de impeachment no São Paulo. Coitado desse moleque, né, Sombra, também, desse zagueiro, que não tem nada a ver com a história, pintou a chance de jogar no São Paulo e possivelmente agora, não jogará. Veja, o negócio é o seguinte, né, quando a gente fala de impeachment, aí não é só no caso do São Paulo, é no caso de governo, de presidência, etc e tal, quando você fala em termos de impeachment, você tem que ter provas materiais para justificar, né? Tirar por tirar. Provas físicas, né? Você não pode chegar e falar, vou tirar. Você tem que ter provas físicas, é assim que funciona. Nem mesmo a presidente da República. Claro, qualquer um. Não é porque o índice de popularidade dela é baixo, você vai tirar. Tem que ter um porquê. Você tem que ter, seja de prefeito, de governador, de presidente, você tem que ter provas físicas que levem a esse tipo de procedimento, né? Agora, em relação ao Abílio Diniz, o Leco que convidou, né? Porque o Leco, como presidente do conselho, ele tem plena autonomia para isso. E no convite ao Abílio Diniz, ele comunica os conselheiros, ele esclarece lá, né, a importância da presença do Abílio, dando a oportunidade de se pronunciar sobre os temas relacionados com São Paulo no foro próprio e qualificado composto pelos conselheiros. Eu acho muito interessante mesmo que o Abílio hoje seja convidado, né? Possa esclarecer todo esse debate que foi aí aberto na mídia recentemente. Com certeza ele vai provocar uma reação lá dentro, né? Lógico. Sim, sem dúvida, é lógico. Tomara que hoje seja muito proveitosa a reunião do conselho. E o São Paulo também está à procura de um treinador, né? Não. Sim. Ah, com certeza. A dezembro o homem vai embora. Com certeza. Não for antes. Dezembro, o homem tchau, velho. Com certeza. Mas o Osório também tá errado, hein? Com todos os problemas, eu também acho que o Osório... Ó, pro cara tá puto desse jeito, eu também acho que tem alguma coisa. Mas, pô, toda entrevista também... Embora então. Pô, já vai embora. Também sou dessa opinião. Agora você concorda comigo com relação a isso? Não. Eu acabei de falar, eu acho que ele deve estar coberto de razão. O cara não vai ficar putaço da vida do nada. É, mas também não precisa ficar todo de encher o saco. Até acho que numa entrevista o cara precisa desabafar, soltar um pouco. Concordo. Mas toda entrevista. Toda entrevista. Muita polêmica. Não quer? Pô. Tem propósito do México? Vai embora. Ele mesmo falou que não tem muito. O problema é que ele nega a proposta, né? Ele deu até entrevista brava. Mas semana passada ele falou o quê? O próprio. Não, mas ele falou que não tem nada certo. Peraí. Então ele tá sendo incoerente. Porque a semana passada ele falou que a seleção mexicana já sondou ele naquela oportunidade e que pode ser que aconteça uma nova proposta. O que ele disse é o seguinte. Ele disse que ele não teve convite, mas que ele não negaria uma seleção, a chance de dirigir uma seleção em Copa do Mundo. Ele é muito verdadeiro. Olha, Sombra, eu ouvi uma declaração dele falando que a proposta chegou sim. O Osório é muito verdadeiro, gente contra ele. Você não pode ter ouvido, isso que ele não falou. Gente, naquela primeira oportunidade, tanto é que o Ataíde pegou e falou, eu conversei com o Osório, ele falou que não pintou a proposta. Momentos depois, o Osório veio e contradisse que o Ataíde... Não, mano, ele falou que foi perguntado se ele era um dos candidatos à seleção do México. Não que a proposta era formada. Ontem o Ataíde deu uma entrevista na Rádio Jovem Pan... Incisiva. E ele falou o seguinte, que ele quase mandou embora o Osório depois da entrevista. Na sexta-feira. Ele falou o seguinte, que depois da entrevista na sexta-feira, o Osório o procurou para justificar o que ele havia dito, né? E ele disse o seguinte, que se ele não tivesse dado uma boa justificativa, teria mandado embora. Porque ele fala que ali, lá não é a casa da mãe Joana, né? Ataíde. Mas o Ataíde é a única pessoa da diretoria de São Paulo que o Osório ainda conversa. E ainda na entrevista, o Ataíde disse que a única pessoa que o Osório não teria brigado lá é o próprio Ataíde. Ou seja, acho que o clima do Osório dentro do São Paulo Futebol Clube acabou. Um puta técnico. Não tem mais nada. O São Paulo já tá vendo outro treinador. Estão pedindo só para ele ficar pelo menos até dezembro. Esquece. Tô te falando. Quando chega num nível assim é porque acabou. E uma pessoa me disse também que tem uma proposta do mesmo time do Vanderlei Luxemburgo na China pelo Luiz Fabiano no final do ano. Também. Gente, eu também não quero. Vocês acham que o Luiz Fabiano iria ficar? Não vai ficar ninguém. Quem tiver proposta vai embora. Uma pena o São Paulo tá jogando o Osório assim pela janela. Mas ele vai sair em dezembro. É uma pena. O Tuca, o contrato falando do que é uma pena. Sim, mas é uma escolha dele, mano. Mas é uma escolha do Osório. Não sei se é só escolha do Osório. Consequência de quê? Tudo levou a isso. Se no final do ano chegar o propósito do México e falar o Tuca Ferreira não vai ficar, você quer treinar a seleção do México? Ele vai. Independente de tá bem ou mal no São Paulo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Fala, Domênico. Fala de nós aí, seu Bento. Vocês foram mal ontem. Fala de nós. Vem, vovó, foi mal o parceiro. Quase, hein, vovó? Né, acabou tendo sarvou no fim ali o Robinho. Quase a camisola cai, vó. Ai, as pessoas falavam mal do Robinho, viu? E agora? Bom jogador. Jogo difícil, quartas, 22 horas, contra o Inter. Zé Roberto volta. Certo. E também o Dudu joga, né? O Dudu não pode jogar o brasileiro, estará em campo, então... Contra o Inter? Vai que é fácil também. Vai que é mole. O afrouxa é o Dudu. É o seguinte, eu sou bem. Muito bom. E o Zé Love, né? Zé Roberto. Antes de qualquer coisa, quero agradecer às pessoas que foram no casório lá na sexta-feira que eu fiz lá, muito legal, né? Da Tatiana, do Fabiano, que era surpresa pro Fabiano e não sabia. Que o casamento... Não. Casamento não, né, mano? Eu também entendi isso também, Dodô. Porque o Fabiano é muito. O Fabiano é muito fã. Vocês até mandaram abraço pra ele, ó. Ele queria que eu fosse contratado e a noiva dele simulou que eu não poderia, porque eu tinha evento, sei lá. E aí ele achou que eu não ia aparecer de última hora lá pra fazer o casal, foi muito legal. Pra agradecer também, você foi sábado, juiz de paz eu tive... e o DJ, né? Não sou juiz de paz, coisa nenhuma, só o DJ. É, aí eu ia agradecer também o Denis, a Vanessa e o Denis, que foi no sábado do casório. E agradecer aí a toda a organização do Campeonato de Botão, que foi no domingo ontem. UEFA Champions League, onde eu tive o prazer de ser campeão jogando com o Bayern de Munique. Essa foto aqui, deixa eu ver. Legal, quer ver, Portugal? Pô, que bacana, velho. Ele que monta tudo, ó. Olha que legal. E você foi campeão? Sim, olha que legal. Teve roubo, não teve? É porque você, pra ser campeão... Aqui estamos os dois finalistas, eu e Pardini. Pardini, que é um dos gandulos do Palmeiras. Você times deu... perfilados, tá vendo, Bruno? Tem perfilação você deu o botão de times, ontem, perfilados os times, aí, e tá você vendo? Venceu de quanto a final, Domingo? 3-2, foi na prorrogação o gol. Tava 2-2 empatado. Agradecer a todo o Pardini lá, que foi vice-campeão, jogou muito também. O Léo que... Organizou tudo. Mas olha que legal, bacana, cara. Ele monta aí as bandeiras. Oh, melhor legal. Que o Campeonato Paulista. Não, é muito melhor. Quanto que é pra brincar com o seu botão, Domingo? Olha que legal. Ele monta tudo, ele faz as bandeirinhas, ele faz o... Ele tem um trabalho de uns 3 meses pra organizar esse campeonato. Legal pra caramba. O que é isso aí? Ele já convidou vocês... Um campeonato de botão. Oh, legal, cara. Legal, bacana. Ele está lá com as pessoas do bairro da Casa Verde, é muito legal. É por isso que teve fogos na Casa Verde, porque você... Porque eu fui campeão de novo. Ô, Dodô, e perde seu botão pra mim, menino. Eu não perdoei, não. Agora, falando do time do Palmeiras, é o seguinte, gente. O Palmeiras não teve uma tarde feliz. Foi muito mal. Muito mal. Jogou muito... Eu acho que foi talvez tenha sido o pior jogo do Palmeiras do ano. Não sei. Tiveram os ruins. Teve contra aquele Red Bull lá em Moisés do Lucarelli. Mas ali ainda ruim, o time estava em formação, né, bom? Depois que formou o time, eu acho que foi o pior jogo do Palmeiras depois se formou. Tudo bem que estava faltando lá, no meu entender, o meio de campo do Palmeiras faltou lá, por exemplo, dois jogadores importantes, Dudu e o Arouca. São os caras que estão jogando muito. Foi o último jogo, né, de punição do Dudu. Também. Próximo ele já volta. Então, mano, são dois jogadores que vêm jogando muito, muito, e fazendo a diferença no time do Palmeiras. E dois jogadores fazem uma diferença muito grande. Ontem a gente percebeu que o meio de campo do Palmeiras não existia. São Paulo deitou e rolou no meio de campo do Palmeiras. O Thiago Santos foi o único que jogou bem no meio. Ele marca. É verdade. E tomou amarelo e não vai poder jogar agora. Tomou porque toda hora o André girou. Porque lá, sobrecarrega ele. Então ele é obrigado a fazer faltas que não pode. Porque a bola bate e volta. Fica o zagueiro e o volante. O lance do gol do São Paulo teve uma displicência do Gabriel Jesus. Inexperiência. Também, falta de experiência. Ele mesmo falou que realmente faltou um pouco de experiência. Porque a bola era dele ali no canto. É ataque do Palmeiras. Bola dele, ele foi meio displicente. É só pôr o corpo na frente. Cara, eu não sei quem que tomou aquela bola do São Paulo. Eu não vou lembrar. Thiago Mendes foi. Foi lá e tomou, foi embora, foi pro ataque, meteu pro Ganso. O Ganso meteu lá pro Carlinhos. O Carlinhos dominou, cortou e fez um gol. Aliás, de pé trocado, aliás, diga-se de passagem, né? Não é o pé forte dele. O São Paulo correu o campo inteiro. Ninguém do Palmeiras brincou a jogada do São Paulo. Isso. Foi muito estranho, mano. Ele tava jogando muito mal. Eu não acho que o Gabriel... Ele falhou naquele lance, mas não dá pra atribuir a culpa daquele gol do São Paulo ao Gabriel Jesus. Faltou um pouco de malandragem só, mano. Mas cadê o meio do Palmeiras que mordeu a jogada? Não, o cara do São Paulo correu o campo inteiro. Mas o problema do Jesus não foi só esse lance. Ele tava muito mal, concordo. Mas eu vejo o pessoal pegando no pé dele. Falando, pô, o cara foi responsável pelo gol do São Paulo. Não acho. Acho que o primeiro tempo realmente foi totalmente do São Paulo, né? Sim. Com exceção de uma bola no travessão, né? De uma cabeçada no travessão. O rabinho. E teve um lance no primeiro tempo, né? Que foi o lance mais polêmico. Dois dos mais polêmicos. Um foi do Praz, no primeiro tempo. E o segundo polêmico também foi o Gabriel Jesus. Foi puxado a camisa dele, ele ia em direção ao gol. O juiz deveria ter deixado a vantagem. E o Rafael Marques ia sair na cara do gol. Ele poderia fazer o gol. Tinha grande chance de fazer o gol. Ou poderia perder o gol. Mas o juiz parou. E aí prejudicou o time do Palmeiras também nesse lance, né? Tem que ser dito aqui, né? Como tem o lance lá, tem o lance cá também, né? Mas o São Paulo merecia ter vencido o jogo. Não venceu. E num último lance em que a gente já tava... Já achando que tinha perdido, né? A quarta posição, tinha perdido tudo. Eu já fiz, já tava desligando a TV pra sair. Né? Que eu ia lá na casa da minha mãe e vou dizer pra você. E aí comemorei muito, né? Porque mais uma vez o Robinho é impressionante, né, cara? Acho que deve ter alguma coisa, não é possível, mano. É. Dois gols no mesmo ano, com o Rogério sendo quase que da mesma forma, né? Cara, lance de cobertura. É méritos ao Robinho, né? O Rogério falhou, né? Eu acho que aquelas bolas ali, o São Paulo não pode ficar tocando ali atrás. Não sei, Sombra, se você tem essa mesma visão. Falta um minuto, faltava um minuto e meio pra acabar o jogo. O São Paulo quer tocar ali, velho, perto da área. Velho. Acontece muito. Eu acho que não, mas dá um pico pra frente. E teve um tiro. Rogério como se fosse um líbero. A jogada saiu de um tiro de meta. Os caras analisam o Rogério e o Rogério é pressionado. Um líbero, toda hora. E a jogada já deu um tiro de meta, aquele bateu curto. Curto de lado, de lado. Não, não é na frente isso. da área. É na lateral. Aí a bola girou e voltou nele. Se ele dá uma paulada no tiro de meta, a bola não voltaria nele. Foram duas oportunidades dele quebrar a bola e não quebrou. Duas. Ele poderia ter chutado o tiro de meta. Tudo bem que você vai rifar a bola, né? Pra mim, tiro de meta é rifar a bola. Isso é não existe tiro de meta. Melhor tomar o gol. Não existe tiro de meta que o cara toca lá, vai lá. Não existe, não, cara, não existe. O Rogério não faz isso no não, aquela muito raro. O Rogério faz muito. Mas é raro chutar o tiro de meta e jogar na com qualidade. Dos poucos, qualidade no qualidade é difícil, mas eu não sou contra esse tipo de saída de jogo. Desde que você tenha qualidade, jogadores de qualidade para saída de jogo. É. Aquela altura do jogo, fazer aquilo jamais. Ah, se fosse o Renan Brocha, não seria o Sombra. Se você tem o time do Barcelona que sabe tocar, o zagueiro sabe triangular, né? Beleza, sai jogando. Vai acabar o jogo ali mesmo. E ninguém vai tomar a tua e bola. E o Barcelona agora, tá tomando um monte de gol de cobertura, exatamente. Hein? Do Ter Stegen adiantado e tomando as bolas quando os caras cobram a bola. Mas tudo bem, Bruno. Mas é um time de qualidade. Tem qualidade. O que o Sombra falou, o time quando tem muita qualidade, você pode sair jogando aqui. Aliás, eu sou totalmente a favor de você sair jogando. Eu sou contra você rifar a bola. Só que há um minuto ou um minuto e meio, os caras não têm cronômetro. Sabe que tá acabando o jogo, tem já percepção. Foi. Tem a percepção que vai acabar, né, Sobre? Pelo menos as pessoas que. O Osório, por exemplo, ou o treinador, alguém fica lá. Acabou. Então o cara sabe que tá acabando até o jogo. Até porque o Palmeiras tava entregue. E o Palmeiras tava entregue, tava cara. Então foi uma desatenção muito grande do time de São Paulo. Né? E o Palmeiras, mérito do Robinho, hein? Mérito dele, porque aquela bola lá também não é do Alexandre faz, não, também, hein? Viu? O Alexandre deu o Alexandre que se não dá uma respingada na sola da chuteira dele, não sobra também pro Robinho, né? E aquela bola ia longe, né? E é isso aí. Foi o jogo 1-1. Deu sorte o Palmeiras. Precisa de sorte às vezes pra se conseguir alguma coisa na vida. Deu sorte que o Flamengo perdeu também. Também. Por enquanto, o Palmeiras vai sustentando a quarta posição com 2 pontos na frente do Santos e São Paulo. E vamos pro próximo jogo, né, cara? Agora o Inter, olha, vou dizer de novo. Palmeiras com o São Paulo e com o Inter, ele tem levado muito... Não leva sorte. Com o São Paulo, deu sorte. Contra o Inter, 1-1, vamos ver o segundo jogo. Deu sorte também, porque começou perdendo ali. É, deu sorte mais ou menos, né, Vovó? Mas jogou melhor, não, né? Não, eu sei, mas tô dizendo. Mas começa a perder... Palmeiras lá com o Inter era pra ter saído com a vitória. E só uma coisa, o campo do Palmeiras tá parecendo um campo de beisebol. Eu espero que os caras arrumem a tempo. Não, não vai arrumar, já falou que vai não vai. Vai ficar desse jeito já que tá, falou isso, que tá mim? Assim. E tá aí? Melhor jogando no Pacaembu, pô. Não, já vai jogar lá. Mas peraí, qual que é o dano do gramado? Né? Buraco ou só não, aquele... Não, se é buraco o gramado você que descoloriu. De... Ô, maninho, o que acontece? As pessoas ficam em cima do tabrado... Pulando. E amassa a grama, então ficam uns buracos, entendeu? Falou que tá 40% danificado. Puta, mas aí não vale a pena, cara. Aí o Palmeiras deveria levar o jogo pro Pacaembu. O gramado do Pacaembu tá excelente. Até o jogo disse que vai melhorar pra 30. Porra, 40%? É, mas é que a arena do Palmeiras é diferente. Tem que jogar lá, viu? É que na arena do Palmeiras a coisa e aí machuca o jogador. E aí? Não, eu sei, eu entendo que. Mas por que tem que jogar lá? Se o gramado, que é o principal pra que o jogador possa exercer a sua função. Não tá. Não serve. Ué, joga no Pacaembu. Machuca o jogador. O jogador precisa. E aí? Né, da bola redonda e cheia, de um bom gramado. É isso que chuteira, calção. Também, é isso que o jogador precisa. Importante, né? Não dá pra dar sopa, velho. É melhor levar pra mano. Joga no gramado bacana. Você tá falando como se eu mandasse. Não, você sim. Coisa. Você é responsável sim. Responsável porque por o que você fala. É sim. É sim. Se você falar. Se você falar pra levar o jogo pro Pacaembu, eles levam. O senhor é responsável sim. Não sou, não. É o jogo a ponte? É sim. E vou dizer uma coisa pra você. Então, se eu sou. Copa do Brasil. Então, se eu sou. Copa do Brasil? Copa do Brasil. Se eu sou o responsável, se eu sou o responsável... Não dá, meu. Se eu sou o responsável... É, sim. Então, se eu sou, então eu vou dizer pra vocês, joga na arena do Palmeiras mesmo, dane-se. É isso aí. Ah, é? Quebrar o jogador. Quem tem que correr atrás? Eu quero conforto pro meu torcedor, eu quero que se dane o Internacional. Eles que têm que correr atrás. E o jogador? Quebrar o jogador. 0-0 do Palmeiras. Quero que se dane o Inter, que tem que correr atrás. E o jogador? E se quebrar o jogador? Não vai quebrar nada. Mas não tá tão ruim assim. Olha! Garanto! Vai pro inferno vocês todos e gorar lá. Analisando a situação da minha, o Palmeiras hoje é um time muito mais técnico do que o Inter. Na minha opinião, o Palmeiras hoje é um time que toca muito mais a bola do que o Inter de Porto Alegre. O colocar, Inter não é um time morto, colocar, não, mas é que tá. Colocar num gramado ruim é melhor pro Inter do que pro Palmeiras. Porque o cara pode alçar uma bola na área lá, numa dessa aí sobe lá um daqueles Lisandro Lopes da vida e o cara empurra pra dentro. E aí o Palmeiras tem que correr atrás do prejuízo num gramado ruim. Eu acho que pro Palmeiras é mais vantagem jogar num campo melhor, Porque o time do Palmeiras toca mais a bola, é um time mais técnico, não tem por que se expor a um risco de necessário. Mas ela não tá tão ruim assim de tocar a bola e ela pular. Não tá tão. Ela tá mais feia do que qualquer coisa. Você falou que tá 40%. Mas eles estão dizendo que é 30% até o jogo e que não vai danificar tanto a bola, o andamento da bola. Agora, eu não sou... Se o problema é só a estética, tudo bem. Agora, se o problema é kick de bola... Domênico vai ser responsabilizado se alguma coisa acontecer. Eu não mando em nada. Mas você é um cara influente. Não, sou nada. Se você pegou, você pegou o posto, que era da Valone, sou, na mídia, com o palmeirense. E a Valone, cacete? Se eu tivesse influência, vocês estão falando aí... Muito bem. Foram aí as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Benjinha, você viu aí a frase do Wagner Ribeiro pro pai do Neymar ou não? Não, acho que foi uma frase perfeita na hora certa. Pega, só vem ajudar. Só ajudou o Neymar. Abram aspas. Pega sua grana e manda tudo para paraísos fiscais. Legalmente, é claro. Para com essa mania de pagar imposto no Brasil. Fecha suas empresas, um instituto na Praia Grande e vai curtir a vida nas praias do Mediterrâneo. Coisa linda. Você, né? E sua família. Caraca. Mas deu uma força o Wagner Ribeiro. Você sabe o que vai acontecer? É. Agora vai vir uma devassa. É. Nele também, né? Lógico, vai pra todo mundo, pra todos os caras no mercado, porque um empresário, o Wagner, eu gosto do Wagner pra caramba, meu amigo, então, mas vai mandar entrevista, eu vou te falar. É uma metralhadora, né? Uma metralhadora. Metralhadora é desgovernado. Exatamente. Na própria testa. Olha, vou te falar. O futebol tá num momento aí que todo mundo também tá querendo fazer uns. Uma limpa, né? Você viu o Blatter semana passada, agora tá acusando o Platini. Mandaram abrir as contas do quebrar o sigilo bancário do marido de 2012 a 2015. E o quanto que ele vai pagar se ele for fazer a delação dele premiada? E tem a eleição, tem a eleição. 40 milhões de. Tem a eleição da FIFA. Tem um monte de coisa rolando. Aí vem o Wagner com um problema que o Neymar já tá até o talo. O Wagner fala um negócio desse. Eu acho. E vai vir uma devassa aí. Até tu, Platini. É, mas agora o Wagner Ribeiro vai pra imprensa e fala que foi no Instagram dele, que não foi ele que escreveu, não, que isso, foi isso o já primo. Foi. Não, foi entrevista. Não, mas isso sempre foi um primo, né? É. Isso já não, foi. Tem sempre um foi entrevista, não foi no Instagram, Bom, os caras da Receita que eu gosto de futebol devem ter falado assim, ó. Já começou, né, a procurar. Ilhas Caimã? É. Aí vamos nós. Ah, legal. Isso não é um país sério. Depois que da semana passada que Neguinho quis colocar o PNC, Partido Nacional Corintiano. Velho, para. Ué, o Corinthians queria moralizar o Brasil. Para. Um partido político. Isso não é. Mas tem um partido isso não é. STF, ó. Isso não é um país sério. Isso não é um país sério. O partido foi o PNC. Graças a Deus, que só faltava essa. Nota zero pro STF. O PNC no Brasil. O PNC. O PNC, o RG. É PNC. Você está enganado, porque o PNC já existe há muito tempo. Eu sei. No Twitter. Nós brasileiros conhecemos. É. Temos mas votado eles queriam, muito no mas PNC. Mas eles quiseram oficializar no o Twitter PNC. Twitter está cheio, né, Ben? Olha, já vamos atender o primeiro ouvinte. Que de repente, se esse ouvinte quiser acertar quantas vezes ouviu o avião passar do Estádio 97, pode ser o grande vencedor a viajar para Barcelona e assistir U2. Hoje é o grande dia, hein? Lógico, grande dia, dependendo. Se o ouvinte for o participante da promoção, tiver tudo ok, quiser arriscar quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar, não é verdade? Antes, o Benjamin vai falar da BV Financeira, Benjamin. Ih, tá chegando! Ih, já! E esse PNC, o RG, devia ter mais um N. Esse é PNN. É. Eu tô entendendo essa história, meu. Depois eu te explico. Nem queira. O NN é no nosso. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar, 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais, BV, bons negócios pra você. Ô Zombinha, só dá um toque aí, galera, que quiser ir. no Salão Duas Rodas aí. Vai ser bem bacana, a galera que curte motocicleta, curte moto aí. Só ligar no Estado 97. Você fala, beija, me dá um par de convite aí. Eu vou dar um par de convite apresentando a Honda. E se você for com a tua moto Honda lá no AMB ver o Salão Duas Rodas, ô, Basalho? Sim. Com a moto Honda você não paga o estacionamento. Olá. Então se quiser, liga e fala, beijinha, me dá um par de ingressos aí que eu vou dar, ó. Do Salão do Assalto, presidente da Honda, o Zombinha. Legal, e também quem ligar e disser só a nova linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal, ganha um kit Bozano e um par de ingressos para o Kid Zânia. Tem mais brindes, não tem, mano? Opa, com certeza, Sombral. O cara que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: Ola, viva a pegação, o cara ganha um kit muito louco da Ola. Muito bem. Pra dar uma salgada em alguém. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ai, mano. É, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. É agora? Ah, agora vai, é agora? Nossa, ih, Marquinhos. Agora é hora. Agora é agora? Vai atender. Agora é hora de atender o primeiro ouvinte do programa de hoje. Ai, ai, ai, ai. 3284-7097. Vamos atender o primeiro ouvinte. Será? Oba! Oi. Então, antes de você soltar aí a primeira linha, antes de você liberar a linha, lembrando que, como funciona? Hoje, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no ar e acertar, e quiser acertar, porque pode ser que o cara não queira participar. Tá então, certo. O primeiro que entrar no ar ao vivo e quiser acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa... Que ele anotou... E estiver com o passaporte em dia, ou seja, se você entrar no ar e falar assim, não, olha, meu passaporte tá com problema, vou ter que resolver, esquece. Já é, já tá anulado na lata. Na lata, já não, a gente nem prossegue. Negado, carimbo negado. Primeira coisa que eu vou perguntar, antes de perguntar quantas vezes passou o avião... É se tem o passaporte. É se tá com o passaporte regular. Zerado. Diga, Marcão da Singapore Airlines, que tá aqui com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Marcão. Só pra lembrar, o ouvinte que ganhar essa promoção viaja semana que vem, hein? Quinta-feira que vem. Não tem tempo. Aí. Não tem tempo pra correr atrás de passaporte, velho. É verdade. Não, Marcão, tem tempo pra nada. E outra coisa, e eu consigo, em dezembro, eu viajo? Viaja, Benji. O dólar tá garantido. Hoje, e o dólar hoje fechou 4,11. Que dólar você quer, Benji? Quanto? Pô, Marcão, eu adorei você, você deixou um vaco. O Ben já ligou pra você, o dólar tava 2,70, meu. Sacanagem, Ben. Não, 2,60. 2,60? É. Um ano atrás ele fechou a 4,11, velho? Hã? Fechou a 4,11. Ah, não fechou ainda. Ah, então não fechou? Ele falou assim, espera dar 5. Então fecha, então fecha, velho. Olha, Benjamin, tem uma corrente muito forte aqui pedindo pra eu segurar a sua viagem. Presta atenção. Você tá cheio de amigos aqui, amigo. Aí não é segurar, eu não vou viajar mais. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. Atenção. Vamos então liberar a linha? Vamos lá? Vamos lá. O telefone é o 3284. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem será que é que vai ser o primeiro a entrar no ar? Lembrando que, assim, se o primeiro ouvinte errar, vai só o segundo participante. Não. Assim vai como terceiro, aconteceu no jogo do Barcelona. Quero dizer pra você o seguinte. Opa, tá tocando. Esse cara vai ganhar. Será? Eu tenho quase certeza. Então vamos lá, vá. Boa, Domingo. Vai bem, eu sou pé quente. Vamos torcer. Ah, vamos lá. Sou pé quente. Vai tocar o Masdrubal, Dodô. Vai. O primeiro errou. Ele vai saber, esse aqui primeiro vai saber. Alô? Não acredito, amigo. Ele sabe que ganhou. Começou ganhou. Bem. Vai ganhar. Desliga aí pra ver se você consegue de novo. Agora pra ligar pra vocês. Primeiro, pera. Vamos lá, teu nome completo. Ivan Timóteo de Oliveira. Ah, menina, bem-vinda. É parente. E quantos anos? 38. 3.8, RG. Hoje? É. Hoje eu não sei, mas daqui uma semana eu te mostrei o Barcelona, velho. Ah, se você tiver, ok. Essa foi ruim. Qual que é o bairro que você mora? Butantã é nós, eu morei no Jardim Bonfiglioli. Moro do ladinho. Ei, do ladinho. Você tem passaporte? Tenho. O seu acompanhante também tá tudo certinho? Tá, a gente arruma acompanhante na hora. Mas o importante é o seu. É. O resto que se dane. E você quer... Você anotou direitinho? É. Como é que é? Anotou direitinho os aviões? Cara, eu ouvi no primeiro dia, só tô com dúvida no dia se foi 21 do 7 ou 21 do 8. Aí é que tá a diferença. Aí é com você, velho. Você tem que falar o dia. É você que vai ter que falar o dia, certo? Você vai ter que falar o dia e a quantidade. A gente não pode te ajudar, não. Então vamos lá, qual o dia você quer escolher pra você poder opinar? Só tem uma chance, hein, cara. Cara, se eu perder, eu vou me matar. Então prepara o revólver, vai dar o dia. Não, ali vai ganhar. 21/7. Então você vai escolher o dia 21 de julho. De julho. 21 de julho. Quantos aviões passaram no dia 21 de julho? Quantos aviões? Dois aviões. Você tem certeza disso? Absoluta. Dois aviões? Dois aviões. Só decolaram dois aviões? Eu sei. Só o Sombra que sabe agora. Ih, Marquinhos. E aí, Shadow? E aí, Shadow? No dia 21 de julho, eu conferi aqui no nosso sistema. E? A nossa produção já viu. E você vai pra Barcelona! Aê! Aê! Boa, garoto! Alegria! Falei que você ia ganhar, velho! Sensacional! Boa, garoto! Muito bom, muito bom! Incrível, cara! Caraca, não acredito! Aí, hein? Você vai ver YouTube ao vivo em Barcelona, Ivan! Que louco, velho! Repita seu nome! Ivan Timóteo de Oliveira. Que rua você mora, Ivan? Avenida Abílio Pereira de Almeida, número 20. Que bairro que é? Jardim São Domingos, Butantã. Ah, tá emocionado. Que beleza, oh, velho! E você tá com seu passaporte válido, tudo belezinha, cara? Válido até fevereiro. Que lindo! Até fevereiro consegue viajar, Marcão? Tem que ter seis meses, pô, né, de validade. Válido. Válido. Que beleza! Parabéns, ganhou, Ivan! Parabéns, rapaz! Você vai ver o tio em Barcelona! Olha, beleza, hein? Cara, fechei no navio há alguns dias, já vou ver o tio, agora só falta tá aí como estranho ali. Ivan, confere uma coisa pra mim. Até que data o seu passaporte é válido? Exatamente a data. Cara, eu não tô com ele aqui, mano. Ele veio pra casa sexta-feira, bicho. Ele tem que estar com prazo de validade superior a 4 meses. Mas não, dá pra... Inferior a 4 meses, não, não importa. Não, mas ele consegue fazer outro ainda. Fevereiro, emergencial ainda. Ele consegue. Beleza, depois passa uma cópia do passaporte pro Bar. Ele vai trazer aqui. Pra que a gente possa... Ou na quarta-feira, me permite, Bar? Fechado. Quarta-feira aqui. Amanhã, quarta-feira, amanhã você fala com o Bar e você pega os detalhes. Mas quarta-feira a gente vai se ver na rádio aqui. Caso não dê pra você, a gente sorteia entre os integrantes da viagem. Não, cara. E você já tem ideia de quem você vai levar pra viagem? Cara, tem uma amiga minha que vai comigo pro navio. Não tem amiga em Barcelona. Peraí, não, é amiga. E essa sua amiga você já vai levar pro navio e agora você vai levar pra ver YouTube também? Na verdade, a gente tinha um grupo de viagem que viaja bastante. E aí do nada deu a doida, vamos pro navio, fechamos em três. E aí agora eu vou chamar ela pra ver se quer ir pra Barcelona mesmo. Oh, você já viu algum show do YouTube? Vi aqui em São Paulo. Assisti em São Paulo? Assisti. E você chegou a ver num lugar tão privilegiado quanto a Red Zone? Nem a pau. Meu ingresso custa mais de 600 euros, não é isso, Marcão? Bem mais. Caraca, cara, você vai assistir o show do ano na Europa, em Barcelona. Já tudo esgotado há muito tempo, né? Exatamente, Domênico. Você vai ver o show de um lugar privilegiado, onde poucas pessoas têm acesso. Vai estar a metros da banda, tendo o privilégio de assistir essa tour do YouTube pelo mundo. E acompanhando o pessoal aqui do estádio e a galera da Singapore Airlines, voando com a Singapore Airlines, juntamente com o pessoal da Agência Catalana de Turismo. Eu acredito que você vai ter a viagem da sua vida. E vai ficar num hotel nota 10, puta hotel legal. O hotel é sensacional, cara. O pacote inteiro, você vai só descobrir quando estiver em Barcelona, é muito legal. Você já viajou numa companhia aí no naipe da Singapore Airlines? Também não. Não? Você vai ter o prazer de conhecer, amigão. Vai curtir muito, velho. Você já... Isso será a primeira de muitas. Eu sei que você tem o passaporte, não sei se você já teve oportunidade de viajar pra Europa, já viajou pra algum país ou não? Só América do Sul. Só América do Sul? Primeira vez pela Europa? Primeira vez. Que beleza, hein? Começou muito bem, hein? Vai ser... Começa bem, né? Ó, você vai viajar pra Barcelona, amigo. Pena que não tem nenhum jogo pra assistir no intervalo, hein? É verdade. Olha, então você vai fazer a sua primeira viagem de fato, porque se você viajou só pra América do Sul, é porque você não viajou pra lugar nenhum. Ô, mano, É verdade. O importante é você curtir o lugar que você vai. Pode ser Águas de Lindóia, como você fala. Ó, Águas de Lindóia é top. Inclusive, Marcão, tenta ver se tem um voo da Singapura aqui pra Águas de Lindóia, porque é longe pra ir de carro. Se o pessoal fizesse um voo até Águas de Lindóia, eu iria, cara. Mas o América do Sul, amigão, agora você vai pra uma viagem de verdade, velho. Você vai pro velho continente, velho. Europa é top. É nóis. Olha, deixa a bateria do celular carregada, espaço de memória disponível, que eu acho que você vai tirar muita foto. Ah, cara, pode crer que vai filmar muito. A foto é o que não vai faltar. Aproveita. E olha só, sua companheira que vai junto com você, a convidada privilegiada, também tem que estar com a documentação em dia, tá? Tem que ver quem eu vou levar, quem que vai pagar mais agora. Olha, você vai ser nos próximos dias aí, nas próximas horas aí, muito assediado, hein? Legal. Mas desde que a pessoa também tenha a documentação em dia, tá? Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Motinho, o que você faria pra ir com o Timóteo pra Barcelona? Se ele quiser, meu bem. Pode pedir. Tô fora. Ah, ele falou que você faz café com espuminha que ele te leva. Ô, idiota, você fala no fone. Fala no microfone. Eu falei no fone, muito louco, meu. É ele que me deixa assim. É ele que me deixa tonto. Ele me deixa tonto. Ele que me deixa tonto, Marcão. Ô, Ivan. Me leva. Você tá participando agora, se por acaso a linha cair... Você manda o seu contato no ba@97fm.com.br, tá bom? Ba@. Isso, exatamente. É, olha, e você já vai viajar na quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, dia 8, tá bom? Legal. Alguma vez você ganhou algum prêmio na vida? Não. Rapaz, estrela, parabéns. Cara, pior que eu tô há uns 15 dias já pensando em ligar hoje. Eu tava fechando minhas coisas aqui pra ir embora, então eu vou tentar. Aí falaram, vou ligar. Liguei. É, rapaz, tem integrantes da mesa aqui que estavam me dizendo que as perguntas sobre essa promoção, como é que eu faço pra ganhar. Você vê, Sombra, o cara desprendido de qualquer expectativa, falou, vou ligar. E foi o primeiro a entrar. Daí a Domênica dando sorte pro Timóteo, né, menino? Olha como que é o destino. Domênico é pé quente. Fala aí, Domênico. Domênica é linda. É pé quente, velho. O Domênico é o cara. Que isso, meu velho, é nóis. Você e nos veremos no navio, hein, meu velho? É. Com certeza. Vou lá tirar foto e pegar autógrafo com vocês. Com certeza. Cara. Pode ir. E vai ver um baita show também, Sombra. Opa. Roupa nova no navio. Opa, também não é foda. Vai ser legal. Você trabalha no quê, Timóteo? Eu sou gerente de TI. E lá no teu trampo você pode sair assim? Cara, tudo é negociável. Eu tenho férias pra tirar, então alguns dias nada importa. É, se você chegar pro seu superior, né, e chegar pra ele e falar assim, olha, ganhei uma viagem pra assistir YouTube com tudo pago. Te trago uma camiseta, você fala pra ela. Te trago uma camiseta. Cara, trazendo um bom vinho lá da Espanha, um bom presente. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil, tudo se negocia. Legal, velho. Ai, parabéns, viu, parabéns, cara. Eu nem tudo, viu, Portuga? Será, velho? É melhor, né? Tudo. Tem a lei de Gil, né, velho? É. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado, pode se preparar, Ivan. Começa a preparar as malas aí e rumo a Barcelona semana que vem. Vamos ver o tio ao vivo. Vamos lá. E você tem algum time do coração? É, todo poderoso Timão. Olha aí, o cara ganhou a viagem, o Corinthians deu o título brasileiro pra que você possa... Vocês vão mandar, vocês... Obviamente tem problema com a lei. Vocês vão ser responsabilizados, hein? A rádio vai ser responsabilizada. Vocês estão mandando um corintiano pra Barcelona, olha, hein? Cuidado. Olha, Marcão, você toma cuidado, velho. Principalmente a corintiana que ele vai levar. Veja se não tá portando tóxico, alguma coisa do tipo. Por favor, aprenda a falar tóxico visual, cara. Não, corintiano é tóxico. Tóxico. Então chupem, tá certo? Que cara, isso? É isso mesmo. A inveja e o recalque de vocês... Eu mudaria, eu sorteava outro. É motivo de piada. Eu mudaria isso aí, eu é motivo de tristeza, outro. Tá certo? Porque o negócio é o seguinte, o ouvinte aqui, ó. O cara é praticamente dono da empresa, sai a hora que quer. Ah, é? Praticamente dono. É o atual campeão brasileiro de 2015. Vai assistir um mega... Ah, mas agora há pouco falou que não é. Ué, não é você ainda que tava pregando a humildade aí? Mas que ainda... é humildade. Mas cadê a humildade? Hã? Mas eu não posso encontrar fatos. Mas mudou? Então mudou. Não, pelo contrário. Só expus aqui, inclusive, o receio ainda de ficar fora da zona de Libertadores, a classificação aqui. Porque o Corinthians ainda matematicamente... Acabou de falar que ele é campeão. O Corinthians ele tem 99,9% de chance de estar na Libertadores no ano que vem. Mas se acontecer uma tragédia aqui, o Corinthians pode perder essa vaga. Então, Nossa, não sei. Ó, por exemplo, tem mais 30 pontos aqui, tá certo? Se o Corinthians não ganhar mais nenhum ponto no Campeonato Brasileiro, RG, e o Palmeiras que tem 45, ganhar 30, o Palmeiras vai passar 75, mano, tá bom, vai. 60. Não, mas eu sou um cara pés no chão. O Palmeiras chegaria a 75, mano. Então, 75. Mas 30 pontos aqui em cima dos 45 que tem, vai passar. Vocês podem ganhar mais alguma coisa. Eu acho que ele bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça, ele passou o campeonato todo. O cara acabou ganhando uma viagem pra Barcelona, pra ver YouTube. Você acha que o cara tá preocupado com 97%, 95%? Lógico que tá. O cara comprou um pacote pro navio. É. Vai viajar acompanhado. Liga pra rádio, ganha uma passagem pra Barcelona. O título do Corinthians, se vir, é só no final do ano, velho. Ficou em terceira linha agora. Ô, amigão, seja sincero, vai, vamos lá. Vamos ver se é sincero mesmo. Então, Sombra, pergunta se ele troca o título pela viagem. Ou a viagem aí pra ver o YouTube. Se você pudesse escolher um dos dois só, tá certo? Deus fala, ó, amigão, o negócio é o seguinte. Ou o título brasileiro do Coringão, ou a viagem pra ver o YouTube aí na Red Zone. Vamos ver se ele é doido. Eu só trocaria se fosse pra ter ido assistir o Corinthians no Japão, cara. Hã? Eu só teria trocado se fosse pra assistir o Corinthians no Japão. Ó, velho, você é mó vendidinho. Qualquer showzinho aqui também é bacana. Chupa! Ó, se oferecesse aqui, mano, não deu. Tenta outra agora. Não, mas, ó, amigo, se os caras tivessem oferecido o show do Bruno Marrone no Villa Country aqui, você também trocaria. Ah, você tá louco. Brincadeira. Você tá louco, mano. Presta atenção, uma vez o Sombra falou um negócio. É frio a. É duro, é frio a coisa. Sou coreja, velho. Mas o Sombra falou, mano, frio. É tudo dinheiro. E eu não penso assim, não. Pense em você. Pense em você. É por causa de pensamentos assim que as pessoas se matam por aí. Tá certo? Mas é verdade, é verdade. Herança é um bem que os mortos deixam pra que os vivos se matem. Tá certo? Mas é verdade, é verdade. Ah, o senhor tá pensando assim. Por isso que você ficou olhando pros seus irmãos meio atravessado. Né? A frase não é minha, do Sombra. Eu compartilho essa ideia aí, cara. Tudo que eu ganho, eu gasto pro meu divertimento. É viagem, é comida, bebida, diversão pros amigos. É isso aí, diversão em primeiro lugar. O dinheiro, velho, é um papel que você troca por coisas, velho. Eu não dou importância pra dinheiro, não. Eu sou muito mais feliz aí sem dinheiro do que se eu fosse rico. Pode falar? Nos últimos tempos, esse cara, ele se tornou o cidadão mais hipócrita e demagogo que eu conheço. Ele é um mentiroso. Por quê? E mentiroso. Seu fiosco. Ah, meu fiosco. Seu fiosco. Ô, amigo, sabe o que é o pior? Tem meia dúzia de cara, fraquinho de cabeça? Fraquinho não. Que acredita. Pessoas decentes. Que ele fala essas coisas de coração. Pessoas como eu, classe C, D e E, velho. É sim. É praticamente um refugiado. Oh, eu Ivan, vou te falar. Ô Ivan, você vai ficar na linha, por favor. Legal. Você vai falar com o Bá da produção, ele vai pegar alguns dados seus. Tá bom? Não dê dinheiro. Mas você vai ter que providenciar rapidamente a cópia do seu passaporte, tá? Bah, você falei com ele fora do ar. Ivan, só pra esclarecer, tá? Além dos seus dados, os dados do acompanhante também são fundamentais, porque nós estamos a menos de uma semana do início da viagem. Então vai ser os seus dados, a cópia do seu passaporte, a cópia do passaporte da sua acompanhante. Não, não é menos de uma semana, não. Tá legal, isso daí a gente arruma rapidão. Semana que vem, só. É quinta-feira. Que vem. Sim, mas não é menos de uma semana. Tamo aí, tá já na porta. Assim, né? O avião tá taxiando pra ele. Eu tô ficando meio louco. Né? O avião tá taxiando. É assim, documentação. A gente tem que preparar pra toda a passagem, o hotel. Não fala taxiando, que você fala táxi, o Ben já tem urticária. Né? Como assim, Ben? Fala a palavra táxi que ele não gosta. Ô, Ivan, então fica aí na linha, a produção vai falar com você, tá bom? Peraí, que ainda tem os merchan pra fazer, pô. Tá pra mandar. Tá certo? Vou gastar em Barcelona. Boa! Viva a pegação. Ah, é o kit top da Ola pra você só gastar. Nova linha Bozano, amiga. Saroba. Boa, vai bem barbear. Kit top da Bozano, inclusive, amigão, você ganhou também aí um par de convites pra Kidzania também, tá bom? E bem, já quero ir pro Salão das Rodas. O cara ganha tudo. Oba, oi. Oba, pega aí, pode passar amanhã na rádio, que tem um par de convites pra você. Mas, e vamos, e se for com a tua moto Honda, não paga o estacionamento. Pô, cara, vocês pararam com o consórcio aí, eu comprei uma semana antes de vocês pararem de anunciar. Não, e o consórcio já voltou, viu? Ah, voltou? Semana, eu acho que semana que vem na próxima já tá com a gente também. Moto Honda e consórcio Honda. Sobra, esse é o Vicky, sabe tudo. Sabe tudo, olha. Sabe tudo. E quarta-feira você vem aqui fazer o programa com a gente ao vivo, tá bom, Ivan? Fechado. Tá bom? Olha, Ivan, parabéns, hein, cara. Parabéns. Valeu. Ó, velhinho. Ô, peraí, que eu abraço os amigos. É que se fosse ele me matar, mano. Vocês falaram que o celular começou a pipocar. Pro palmeirense, o Carlinhos. Esse é gente boa. gente boa mesmo. Nossa. Meus amigos são todos gente boa, cara. É, nóis. Rafael Munhão, outro palmeirense chato. Não, esse é gente boa também. Não, mas ele é chato, mas é gente boa. Não. O pessoal aqui do trabalho que escuta o Energia na Veia, pra vocês aí, é nós em Barcelona, vamos quebrar tudo lá. Parabéns. É isso aí, parabéns, Velhinho. Valeu, parabéns, Ivan, valeu. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui pra família Quattrone. Todo mundo ouvindo a gente nesse momento, hein? Família Quattrone. Grande Quattrone. Valeu. Se nascer mais um, vai ficar aqui em trono, é isso? É. Então tá aí, olha aí. Saiu o ganhador da promoção U2, da promoção avião do Estádio 97. É o Ivan Timóteo de Oliveira. 38 anos, morador do Butantã, corintiano. Ele acertou. Passaram dois aviões no dia 21 de julho. Agora vai para Barcelona, com hospedagem, ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show, e vai viajar com a Singapore Airlines, hein, Marcão? Isso aí, Sombra. A gente vai tentar aí prover mais uma experiência para um ouvinte do Estádio 97. Mais uma vez ficou marcado pelo programa e a gente também, mais uma vez com essa parceria, pretende marcar a vida dele nessa experiência. Vai ser algo muito legal. A gente está preparando isso a seis mãos, com muito carinho, junto com a Agência Catalana de Turismo, e tenho certeza que eles vão curtir. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela promoção aqui na Energia 97. Boa, Marcão. Obrigado, pessoal, pela parceria, Sombra. Você, o Zé, Belinho. Sensacionais. Obrigado aí. Valeu. E vamos falando aí na próxima, hein? Logo, logo tem mais. Vamos estar de fazer o estádio em Barcelona lá, a gente ficar um mês lá fazendo o estádio. E daqui a uns 15 dias... Pega um recadinho do Benja lá. Pode deixar, ó, Benja, tá ouvindo, hein? Ó, o pessoal quanto gosta de você, hein? Ô, Sombra. Mas essa canseira que você me deu vai te custar tão caro, velho. Ajuda, ô, Benjamin. Eu queria sortear também hoje o show do Tobias na Pedra da Gávea. Show do Tobias onde, Calção? Na Pedra da Gávea. Na Pedra da Gávea? É. É mesmo? Ele vai fazer parapente e vai tocar ao mesmo tempo que desce de montanha russa. É bem legal, meu. Ô, Casal, você viu ontem a lua vermelha ou não? Eu vejo todos os dias, né? Ontem pra mim ela tava azul. Mas é lua sangrenta, velho. É. Você viu que a NASA falou que tem água em Marte? Eu já sabia disso. Cansei de tomar banho lá, meu. Os caras são atrasados, meu. Os caras estão atrasados, meu. Tá louco. Ai. E é água salgada. É, que descobrimento, hein? Parabéns, hein, velho. Eles mal sabem, viu? O Calção é igual aqueles matemáticos. Olha, o Corinthians está perto do título. Aqueles matemáticos de final de ano, né? Cristão Garcia. Muito bem. Ô, mano, ó. Mas você veio o Ivan Timóteo, ele participou, né? Ganhou a viagem. Na saída ele ainda levou um kit da Ola. Opa. Diz que vai gastar o kit inteiro com a amiga dele em Barcelona. Com certeza, velho. Vai afinar Manjuba, mano. É, mano, o bagulho é louco. Você que tá sempre na noite. Pô, mas que Manjuba já é fininho. Ah, depende. As Manjubas já são fininhas. Tem Manjuba. Às vezes tem aquele peixe um pouco mais encorpado, né, Motinha? Você gosta mais do quê? De Manjuba ou de cação, Motinha? Eu gosto de manjumbinha, também tanto faz. Pirarucu, qualquer vai, tamanho pra mim. Antes tem uma pergunta do meu amigo Dr. Marcelo Silber. Benja, pergunta ao Mano se ele troca o título do Corinthians por uma viagem pra Israel com tudo pago e uma parada em Londres ou Paris. Não troca o título do Corinthians, pode ser do Paulista ou da Copa São Paulo por viagem nenhuma. É um local que eu gostaria muito de conhecer, Israel, mas eu não troco nem o título do Corinthians por viagem nenhuma do planeta. Então você não é judeu. Dá uma melhoradinha na viagem pra você ver se ele não troca. Não troco nem o título Estados Unidos, ele gosta. 10 dias em Londres, imagina. Israel é demais. Adoro a Terra Santa 2 aí, que é Israel. A primeira é Estados Unidos. Mas eu não troco nem o título do Coringão aí por nenhuma viagem. Deixa que depois eu monto um roteirinho bacana pra você ver se ele não troca. Troca. Mas o negócio é o seguinte, amigão. Você... É só pra lembrar que no dia que o Corinthians caiu, parceiro. Não tava aqui, né? Você tava na Quinta Avenida? É. Não tava não, seu nosso cego. Ah, tava com sombra. Eu tava em Nova York quando perdeu pro Flamengo. Quando foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. Ah, desculpa. Tava assistindo lá, mas não foi no rebaixamento, tá? O rebaixamento você tava na Austrália. Quando você tava na Austrália? Eu tava aqui. Quando você foi pra Austrália? Não, 2006. No ano do rebaixamento. Aí o negócio é nem assim. Mané. É, amigão, você que tá sempre na noite e não quer que ela termine nunca, fica uma baita dica pra você, hein? Pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você camisinha Zola, amigão! A marca acaba de lançar a linha Drinks, hein? Com os produtos Ola Morrito e Ola Energético. Por exemplo, você chega pra mina na balada e fala, você curte o energético? A mina fala, gosto. Pessaca da Como piroca. É que ela fala, mano? Aquela risadinha, né? Pessaca da piroca, Matinha, hein? Não. Então vamos lá que isso, vou te mostrar, mano. O energético. É isso aí, vai tomar direto na lata, mano. Não. Não é, mano. Camisinha com sabor e com os cheiros, Matinha. Dos drinks mais pedidos em qualquer lugar, só a Ola tem. Sabe como é que é, né? Pra cada pegação, um novo brinde, amigão. E com a Ola, viva a pegação! E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser o seguinte, Ola, viva a pegação, ele ganha na hora um baita kit da Ola. Tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom, Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Cadê o Juca? Ai, RG, salva. Juca. Eu não vi a hora, hein? Você não viu a hora do quê, Carlos Alberto? Expectativa do Juca. Parabéns. Você fica ansioso? Pô, com certeza, né, Marcelo? É. Casão, você gosta do Ju? Eu adoro, meu. É mesmo? Eu já jantei com ele várias vezes. É? E Acrópolis? É. Tem uma na Rua 2. É. Você já foi pra Acrópolis, Calção? Não, tem um ferreiro lá. Toda hora ele brinca de bambu, meu. Brinca do quê? É verdade, meu. De bambu? É. E vai que vai, meu. Desce na esteira, né? Tá certo. Eu não você vou, tá muito. Não vou discutir com você, Casão. Hoje você tá impossível. Casão. Oi. Já que você gosta do Juca, só pra uma rapidinha pra brincar com você, por que o cachorro tem horror à febre? Porque ele não é da malária. Não, Casão. Ele não quer virar cachorro quente, entendeu? Ah, sensacional! Boa. Aí aprende com ele, Tobias. Porque conta piada, mas conta piada sem final. Toda vez. Como mas assim? Aí, tem final, meu. Aí, Casão, duas formiguinhas se encontram. Aí uma pergunta pra outra. Qual o seu nome? Aí a outra fala. Fu! Fu? Mas só Fu? Não, formiga. E o seu? E o seu? E o seu? Qual que é o seu? É outra. Outra? Só outra? Não, outra formiga. Sensacional! Eu conheço formiga que fala, meu. Você não vem dar uma aula pro palhacinho de manhã? A interpretação da formiga. A interpretação da formiga. Você tem que vir aqui dar uma aula pro rapaz aí de manhã. Ô, RG, sabe qual que é o cavalo da formiga? Qual que é? A centopeia. É verdade. Estádio 97 da Energia 97. Ô, ai, Botinha, vamos contar aqui pro Jeová do Sem Parar. Notícias grande do Jeová, Santo. Jeová. Ah, Jeová. Jeová felizão, viu? Jeová felizão, Motinha. RG. O peixe tá sem parar, Motinha. Pro André, lá da Uranet também. Ô, RG. Essa história ainda tá pegando lá embaixo. Qual? A história Pacaembu ou Vila? Ah, mas isso vai ser uma eterna luta, né, Matheus? Você, RG, o que, que você acha aí? Porque o presidente insiste em querer trazer jogos pra cá, inclusive decisivos, se o Santos avançar na Copa do Brasil. E os jogadores mais a comissão técnica não querem, querem ficar na Vila. Sim, sempre foi assim, vai continuar. Mas só que o Santos precisa de dinheiro, né, RG? Sempre foi assim, vai continuar assim. Agora, não é que o presidente insiste, o presidente... necessita trazer jogos para São Paulo, né? Precisa ter jogos do Santos com um público maior e tem que aproveitar essa oportunidade. O Santos está aí no embalo, né? Parece que já tem uma expectativa de uma renda muito boa. Sim, teve 3 horas de fila para comprar o ingresso, quer dizer, foi uma confusão danada. Então o pior cego é aquele que não quer ver. E os jogadores, a comissão técnica, eles têm que entender e compreender isso, pô. É legal, eu também acho que é legal. Santos tem um domínio muito grande na Vila Belmiro, a probabilidade de perder um jogo, pô, ela praticamente não existe, né? raramente o Santos perde. Tem mas, chance. Mas, né? Gente, tem que também ter um pouco de inteligência. Precisa fazer dinheiro, porra. Precisa de dinheiro. E só vai fazer dinheiro em jogo grande, com público grande. Então, sim. O pessoal ficou, teve gente que ficou esperando 3 horas e meia na fila para comprar ingresso. Senão vai lotar e vai trazer uma boa renda pro Santos. É uma burrice, né? Isso, né? Até, lógico, tem que ter os jogos lá na vila, concordo. Mas, porra, você tem que ter os jogos aqui também, porra. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando isso. E o Dorival falou o seguinte, RG, que espera, né, e que o Santos tem condições de permanecer no G4. Sim, eu acho que... Entrou agora tem que permanecer, ainda e não... dá para levar as duas competições. Ui, já. Ainda não entrou, chegou na festa. Mas chegou São Paulo e Palmeiras agora arrumaram um grande problema. Chegou na porta da festa, né? E agora é o que eu gostei... E não vai poupar ninguém, viu? Então, é isso que eu ia comentar, o que eu gostei foi da postura dele... com relação aos dois, as duas competições. Então não tem essa conversa. Quem tiver melhor joga. Vai pro jogo. Não, e tem que encarar as duas, porque você tem que lutar pelas duas, entendeu? Uhum. Essa é a grande oportunidade, a grande garantia que você tem do ano que vem estar aí disputando a Libertadores. É isso aí. Pronto, chefinho. Só isso? Só. Então tá bom. Agora você vai falar do Corinthians, Motinha. Corinthians, vamos mano. Vamos lá, minha amiga Priscila Fecchio, do Sem Parar. Priscila! Como você... Ela gosta mais do Energia Como na Veia do que do estádio, mas ela é do Sem Parar. Será? Ela é do time do Energia na Veia. Ela gosta de nós, ela gosta. Ela gosta. Ô, mano, você sabe que o Fenômeno falou que... Bemônimo. Ele falou o seguinte, que ele também vê o Corinthians próximo do título, mas faz um alerta aí para surpresas. Como você fez no começo do programa. É o discurso igual do Mano. É igualzinho o seu discurso. O Ronaldo ouve a gente aqui. Tava copiando. Tá na cara. Normal, é mais um que embala o que eu falo aqui. Olha. É, tem muita gente, mano. Opa! Tem gente que quer ser eu por aí. Tem. Opa, Domênico Gato. Tem muita cópia, né, mano? Só um minuto. E olha que eu sou ruim, se eu fosse... E o Fagner fará exames, mano, né, mano? Sou original. É um dos melhores, mano. O Fagner fará exames, né, mano? Mas não tem um resultado aí, né? Adota o otimismo e fala, logo estarei de volta. Mas, Mota, o negócio é o seguinte, eu tenho que ter paciência com os jogadores, cara. Mas a paciência que eu tenho que ter com Edilson e com Wagner Love, cara, é a mesma paciência de um cara que tá adestrando um labrador. Não. Gente, não é verdade. Calma. Domênico Gato, o Edilson, eu até tenho boa vontade com o cara. Eu não gosto de ficar criticando. Principalmente quando o time tá bem, é difícil você pegar um jogador ali que fala, pô, esse cara destoa. Porque até o comum, num contexto favorável, o cara passa a jogar bem. Você fala, pô, o cara tá jogando direitinho, o cara não tá comprometendo, etc. Mas o Edilson, não dá, cara, não dá. O Edilson, ele tropeça na bola. O Wagner Love, ele perde alguns gols ali que ele não poderia perder. O Wagner Love perdeu 2 gols ontem, um no primeiro tempo e outro no segundo. Do primeiro tempo foi mais escandaloso ainda. Ele cara a cara com o goleiro, ele conseguiu chutar pra fora. Eu acho que o Wagner Love, por mais que a torcida do Corinthians aí saiba que de fato aí ainda não tem um centroavante ali, o Lincoln, que é um jogador que o Corinthians contratou aí, possivelmente não vai conseguir essa posição de titular do Wagner Love. O Tite gosta do cara, tá dando um voto de confiança, mas é dose, viu, cara? É dose, porque quando você pega um adversário talvez um pouco mais qualificado, você talvez só tenha uma chance na partida pra poder matar o jogo, não pode cair essa bola no pé do Wagner Love, porque pode ser que ele perca. É verdade. Sabe, contra o Joinville, Mota, tava na arena até nesse jogo aí, o Wagner Love no final da partida marcou um gol, mas ele perdeu 2 gols ali cara a cara também, que são inadmissíveis pra um cara profissional. O Wagner Love, tudo bem. Caiu aí. O Wagner Love, né? É complicado, Domênico, porque ó, o cara que é centroavante... Ele era bom jogador, cara. O cara que é centroavante, o que o cara vai fazer? Incrível, cara. Ele tem que treinar finalizações, é fundamento. Uma bola que caiu, por exemplo, no pé do Wagner Love, da forma como caiu no primeiro tempo, e aquela do segundo tempo também, é que a do segundo tempo ainda ele tava um pouco mais pra esquerda. Então ele chutou e o goleiro foi bem. Mas no primeiro tempo, que ele saiu cara a cara com o goleiro de frente pro gol, o cara tem que finalizar e tem que guardar, velho. Não dá pra perder um gol daquele. Não pode. Então, Motinha, por mais que o Corinthians ainda tenha alguns desfalques ali, como é o caso do Guilherme Arana, que não tá jogando, o Wendel também, agora o Fagner pode ser que fique fora da próxima partida, não sei, ainda não tem o resultado do exame, mas rezar pra que ele jogue, senão vão ter que aguentar o Edilson de novo na direita. Mas o Corinthians ele não pode se dar o luxo de perder algumas oportunidades como perdeu ontem, não, cara. Eu sei, tudo bem, ganhou 3-1. O pessoal pode estar falando, pô, mano, você tá chato. O Corinthians abriu 7 pontos aí pro Atlético Mineiro, verdade. Mas poderia não ter aberto. O Corinthians não pode dar a chance que deu, não, cara. Não pode dar mole, não. O título brasileiro tá na mão, Motinha, mas os jogadores precisam saber que se der mole, a coisa pode escapar pelos dedos. E o Tite elogiou muito o Jadson, né? Jadson tá jogando líder de assistências, né, do Campeonato Brasileiro. Não, mas tá jogando bola, hein? O Jadson é um fenômeno, cara. O cara tá jogando bola. Viu, quando o Jadson veio pro Corinthians, eu até falei, pô, eu gosto do Jadson, até o Benja, ah, o Jadson, a gente discordou em alguns pontos. Mas, Benja, esse meio campo do Corinthians com Elias, Renato Augusto e Jadson é o melhor meio campo do Brasil. Mas do mesmo jeito que o Pato atravessa o melhor momento da carreira dele hoje no São Paulo, o melhor momento da carreira do Jadson é esse ano no Corinthians. A camisa do Corinthians é mágica, né, mano? A camisa do Corinthians é mágica. Ai, que como o melhor momento do Renato Augusto hoje na carreira, também é do Corinthians. Ó, por exemplo, o Pato, Motti, ele tá bem no São Paulo, não tá? Tá. Tem sido protagonista no São Paulo, não tá? Tá. O Pato tem feito gols decisivos aí pro São Paulo, não tá? Sim, artilheiro do São Paulo. O que difere o Wagner Love do Pato hoje é apenas um gol, acredita? Mesmo o Wagner Love aí nessa nhaca de fazer gols. Tem, cara, certeza? Sim. O Pato parece que tem 24 na temporada. Tô falando do Pato brasileiro. Ah, tá. Tô falando a temporada toda. Não, tô falando do Pato brasileiro. Os dois. Toda é que o Pato foi melhor na temporada toda, né? Eu acho os dois melhores meio-campos hoje do Brasil, Corinthians e Santos. Acho que jogam certinho hoje. E acho que os dois jogadores que vão brigar pelo título de melhor do craque do campeonato é o Lucas Lima e o Renato Augusto. Concordo. Só que eu acho que se o Corinthians for campeão brasileiro, eu acho que o Renato Augusto deve ganhar. A tendência é levar, lógico. É que o Santos, RG, ele tem o Thiago Maia, o Renato e o Lucas Lima. E o Lucas Lima. No meio campo. Eu acho que ele joga com três jogadores ali na frente. Exatamente. Apesar do Giovani não estar jogando porque está machucado. Mas aí você joga na frente. Mas é um bom meio campo. Giovani, o Gabigol e o Ricardo Oliveira. Mas o Corinthians ele tem quatro peças no meio campo. Ali, ó, por exemplo, o Ralf é um leão na marcação. E você tem jogadores ali que tem muita qualidade na saída, como é o caso do Elias, do Renato Augusto e do Jadson. Ô, mano, desde que a gente é criança, então, joga bola, mas, a gente independente do esquema, mano, os dois melhores meio-campos que funcionam, cada um à sua maneira, eu acho que é o Corinthians. Desde que a gente é criança, a gente ouve falar que o futebol se ganha no meio-campo. E o Corinthians. Você fala que recalca aí... foi de viado, aí você fala o R. Não, o RG é meu amigo, rapaz. Aqui não tem viadagem, aqui é Jardim virilha, Brasil. Vai por... Então é o seguinte: o futebol se ganha no meio-campo, mano. O meio-campo do Corinthians é forte demais. Forte pra desarmar, forte pra atacar. Mas você olha, por exemplo, a defesa do Corinthians me lembra Mossad e Cassoate. Vai. Dá um tempo aí com esse papo. Meu Deus. O Palmeiras sabe que é, viu? Ó, se der um tiro de 7-6-2 na zaga do Corinthians, a bola não chega no Cássio. Quantos gols tomaram de nós, galinha? Ei, vai só, a véia biscata. Ah, não fala assim da véia. Velha coroa, biscata do. Segue o jogo, sem falatório. Esse é o estádio 97 da Energia, 97 FM, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Agora o Narigudo vai falar da Acer. Vamos falar da Acer? Vamos falar da Acer. É, tá bom pra comprar um apartamento lá na Acer, tá bom pra investir na Acer. Olha só, amigo, eu vou dar a dica pra você. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar só a Acer assim. Eu vou te falar, tá bom pra comprar. Liga lá na Acer. Liga lá que você vai se dar bem. A Acer tem negociação flexível, atendimento personalizado, transparente. Uns apartamentos com uma qualidade e um acabamento absurdas, localização privilegiada e imóveis com altíssimos índices de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, hein? E para vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam essa de novo. Então, se eu fosse você, eu entrava e fazia parte dessa estatística aí. Vai lá comprar seu Acer, vai lá investir num Acer e conheça também a Acer Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Você quer mais informações também? Você quer ver um pouco mais de todos os empreendimentos da Acer? Acesse acer.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Acer, construindo com valor. Um abração lá pro Alan Horn, pro Rafa, pra Paula Gil, pro Guilherme, pro Adilson, grande corintiano. Rafa mandou um recado pra você, viu? Pra mim? Ah. Falou agora aí. E aí, não vai falar nada? Vou falar o quê? Eu quero que você fale. Porque hoje tem reunião lá do conselho, no São Paulo. Ô, Benji, o Sombra não vai falar nada? Tô aqui falando, no carro esperando. Falei. Ah, se eu pudesse falar, viu, Horner? Olha lá. Ô, Horner, se aqui, eu pudesse o Rafa falar, Horn, viu? Estou esperando o Sombra falar algo. Eu queria ter imunidade parlamentar, viu, Horner? Mas não tem. Queria ter imunidade. Ah, se eu pudesse falar. Queria ser Romário. Um dia de Romário. Imunidade não pode falar. Eu preferia ter imunidade parlamentar ou imunidade divina? Divina. Ah. Acho que é divina. Divina. A vida é muito curta, Benjamin. Aqui a gente tá de passagem. É. Você não acredita no pós-mundo? Mas por que pós-mundo, velho? Por que que eu faço uma pergunta e você tem sempre que me atacar? Não tô atacando. A pergunta não é em relação à minha pessoa. Por exemplo... Não é em relação à minha pessoa. Sim, não. Pelo contrário, não precisa da Chile. Não, mas não é em relação à minha pessoa. É que você acha que a vida... Eu fiz uma pergunta, eu não acho nada. Você não acha por mim. Eu acho sim. Você acha que quando o cara morre, ele vira pó e nada mais acontece. Eu não falei isso, não. É, mas existe um mundo paralelo. Prova que eu não falei isso, que na religião judaica, seu animal... Seu chucro. Não. Ela diz justamente o contrário. Mas você não acredita. Que existe vida após, que existe algo a mais. É, como é que chama o paraíso, judaico? Aqui, ó. Não. Tel Aviv. Você desce aqui perto da Ana Rosa. Não, ô besta. Paraíso judaico, como é que chama? Tel Aviv. Paraíso judaico. Nova York, você tá louco? Nova York. Cheio de judeu. É. Bom, vamos lá agora, momento sem parar. Pela três ouvintes na sequência. Você sabe que Nova York é em dólar, né? Judeus em Nova York. É? Tem um milhão de judeus só em Nova York. Ah, provável. Quantos vivem em Tel Aviv? Provável. Menos. Vamos lá, três ouvintes. Deve ser menos. São menos? Menos. Em Tel Aviv? É. Menos. Ó, oh, aqui não tem mais, não? Em Tel Aviv? Aqui? Não, é menor que Guarulhos. É. Tá louco. No Brasil tem 150 mil só. Só? Só. Qual é a população de Israel? No Brasil, quantos judeus tem? 150 mil. Acho que em São Paulo tem 60 mil. Que não, um pouco mais. Israel, qual é a população? É menor que a torcida da Lusa. Ó, respeito com a torcida da Lusa. Vai subir a Lusa. É escute, Sombra, já que você falou no nosso glorioso time. É o seguinte, tenho notícias importantíssimas sobre a nossa gloriosa Lusa. Ah, você de horário... novo, torcedor da Lusa? É sério, Sombra, o horário dos jogos que vão decidir a vida da Portuguesa. Dia 7 do 10, às 20h30, próximas quartas-feiras aí, Vila Nova e Portuguesa. E o jogo da volta que decide a história, 17 do 10, 21 horas, primeira sábado, lá? No Canindé, tem Portuguesa fora, e Vila Nova. Não. Tem gol fora. Tem? Dia 17 do 10, Portuguesa e Vila Nova no Canindé. Tem gol fora? Tem gol fora. Se passar, sobe e a Portuguesa merece estar de volta. Olha, todo torcedor está convidado. Olha, nesses jogos da Lusa que tem gol fora, precisa explicar que eles não precisam instalar as traves fora do estádio. Não, ô animal! Precisa explicar pro pessoal Orra. Que as traves são dele. Ah, não é? Que é isso. Apenas, E o senhor, é tipo, o senhor que gosta americano. De jogar a Lusa que acaba de entrar no Guinness Book. Conhece o Guinness Book? É. É o time que mais de futebol profissional que mais obtém patrocinadores. Com motéis, restaurantes, nossa, padarias, zonas. Meu todo Deus. Mundo que quiser se aproximar da Lusa tá. Até o guardador de carro tá patrocinando. Viva a Lusa! É. Agora vamos lá. Lusa, momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Legal, vai sair Lusa. E curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. A Lusa é legal, mas o Estevam quase me matou do coração. É. Mas foi bom. Ô, Motinha, só pra esclarecer, meu amigo Sami Kogan falou que os Estados Unidos tem 8 milhões de judeus, Israel tem 7. Estados Unidos, né? Estados Unidos. É Nova York tem 1 milhão. Hã? Mas Estados Unidos é muito maior que Israel, né? É. Sério? É, o tamanho de... é, então. É o tamanho de Campinas, menos ainda. É um ovo. Ah, então tá bom. Alô? Alô? Fala quem fala? Fala aí, Dodô. Opa, de novo. Cara. Tá no banheiro ao vivo. Quem é? Ah, de novo, Eustáquio? Ah, meu Eustáquio. Ah, eu falo novo, mais com você velho. Que com a minha mãe, velho. Com a minha mãe eu ligo de uma em uma semana, você todo dia, velho. Pô, de novo. Cara, os caras gostam da gente. Deixa o cara falar, ué. É. Então vai, que ele torce pra quem? Já vai Corinthians. Vai. O sangue é H positivo. Vez, é. E aí, Eustáquio, tudo muito bem? Nervoso, eu estou o pau de vocês, mano. Contagem regressiva pro término do Campeonato Brasileiro, hein? Coringão será o campeão mesmo? Olha, mano, se manter essa regularidade aí, acho que é difícil perder, hein, meu? É que eu acho que ainda precisa ter um pouco mais de calma. É, já era, Eustáquio. Eita. Já foi, Eustáquio. Pô, vamos pra 2016, velho. Não, acho que ainda tem 10 jogos, né? São 30 pontos aí, é ponto pra caramba. Então, assim, já tivemos outros casos aí de times que tinham dado salas contadas aí, que ia ser campeão e, de repente, acabou perdendo o título. Então, acho que tem que manter o pé no chão. Tem que jogar bola com muita seriedade, porque senão pode se complicar, né, mano? Sabe, mas o amigo, na boa. Menos, né? Olha, a chance do Corinthians perder o Campeonato Brasileiro, claro que existe, não pode meter a mala, mas eu acho que a chance só existe se cair o avião. porque o Corinthians, cara, hoje, com a bola que o Corinthians tá jogando, tá certo? O Corinthians hoje não. É muito regular, né? O Corinthians não é inconstante, Motinha. O Corinthians hoje, ele conseguiu ser um time consistente. O aproveitamento do Corinthians jogando em casa é fantástico. É um negócio absurdo. O Corinthians, aí, ele tem uma das melhores campanhas do segundo turno, inclusive como visitante também. Então, aí, se nada ocorrer aí de tão grave, se não houver uma mudança drástica no comportamento do Corinthians, matematicamente o Corinthians está garantido, cara. Tô falando em cima de matemática, não tô falando em cima de achômetro. A matemática mostra que o Corinthians aí, ele tem mais de 90% de chance. E se o assunto for futebol, também continua a mesma coisa. Não só matemática, como futebolisticamente. Então, mas aí é o momento do conjunto da obra. O Corinthians, além de estar jogando bem, os outros tá dando a sorte dos outros estarem jogando mal. E tem um outro detalhe. Tem um cara lá na liderança que é um puta de um cara equilibrado, tem o grupo na mão e que, velho, não vejo como o Corinthians corre o risco de perder esse título do Corinthians, se vier, que eu acho que virá, pode botar no nome do Tite, na conta do Tite. Exatamente. Pode colocar. Teve três eliminações. Teve salário atrasado lá, perdeu os jogadores e ele conseguiu remontar o time com o que tinha. E o Brasil insiste no Dunga. É incrível, cara, isso. Não, mas deixa o Dunga lá. Eu sei que você vai, lógico. Mas deixa o Tite teve a chance do Tite ir para a seleção e os caras põem o outro lá, uma porcaria. Mas, ô amigão, vamos lá. O time do Corinthians, ele tem aí um dos melhores ataques da competição. Certo, ele só perde pro Palmeiras aí, que fez um gol a mais do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele tem a melhor defesa do campeonato. O Corinthians é o time com o maior número de vitórias, o time com o menor número de derrotas, a melhor campanha como mandante, a melhor campanha como visitante, e tem uns nós cegos, pra não usar um termo talvez um pouco mais pejorativo. Sem ofensa. Não, mas é verdade, Mota, porque tentam desqualificar a campanha do Corinthians, falando, o campeonato tá manchado, o campeonato tem um asterisco. Mas isso passou, pararam de falar isso já, mano. Isso é uma cretinice sem tamanho. Mas já passou. Como que o time, que tem talvez aí um dos melhores ataques do campeonato, só perde por um gol pro Palmeiras, o Palmeiras tem 49, o Corinthians tem 48. Tem a melhor defesa, o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, a melhor campanha como mandante, a melhor campanha como visitante. O cara contestar uma campanha dessa, chega a ser uma cretinice, ou não, amigo? Sim, eu acho que não tem por que questionar a campanha do Corinthians. A regularidade do Corinthians é grande. E ficar tentando arrumar alguma desculpa, alguma coisa para poder tentar, sei lá, entre aspas, manchar essa campanha, eu acho que é besteira. Eu acho que é dar soco em ponta de faca, entendeu, mano? Acho que o Corinthians tem tudo para levar esse título, cara. Acho que basta manter essa regularidade, dar a sorte de não ter nenhum jogador aí, de repente, com contusão. Por exemplo, o Renato Augusto já, acho que são os jogadores que estão fazendo o time jogar, né? Então, tem que manter essa pegada aí, o time dando a sorte de não ter nenhum jogador aí com contusão. Acho que o Corinthians tem tudo para levar esse título, cara. Basta manter a seriedade e a regularidade. Também acho, mano. E pra finalizar, quer mandar um abraço pra alguém, amigo? Eu quero mandar um abraço aí pro Denis, o camarada lá do Capão. Quero mandar um abraço pro pessoal do grupo do estádio novamente aí, o pessoal tá cobrando. E mandar um chupa pro Kleber, mano. Porque o Kleber é o São Paulino mais chato que eu conheço. Depois que o gol do Rogério tomou ontem, né, pela falha do Rogério, ele ficou meio bravinho, deu uma sumida do grupo, mas tô mandando um chupa pra ele aí. Boa, é isso aí, então. Obrigado aí pela audiência, amigão. Mano, deixa eu fazer um merchan, hein? Pode fazer. Mas, o negócio é o seguinte, você pode fazer o merchan, mas aqui pelo regulamento do Estádio 97, você não pode ganhar outro kit em menos de 3 dias úteis. Verdade. É sério? Ô, mano, não tava disponível, eu trabalhei, mano. Foi dia útil pra mim. Não, mas, amigão, você ganhou o último kit na sexta-feira, cacete. Mas pode fazer um cara, você tá fazendo coleção, mano, você tá vendendo. Ele tá vendendo o kit, montou uma banquinha. Fala aí, amigo. Eu tô vendendo, pô, mas isso vai. Só a Aldaninha do Bondano me garante baseado fenomenal. Boa. Bola viva, pegação, mais uma semana de pancada. Boa. O que esse cara já ganha de camisinha ola, meu? Esse cara deve estar. Ele tem um container. Ele deve estar transando mais que o Kid Bengala, velho. Não, mas você não pode ganhar outro kit com menos de 3 dias úteis aí. Tá escrito aqui no regulamento. Proteção, mano. Não, aqui, ó, artigo 4. Parágrafo 2º. O artigo 4, parágrafo 2º diz: o ouvinte não pode ganhar outro prêmio da rádio com menos de 3 dias úteis. Mas se você, gastou, se você gastou seu kit de sexta-feira pra cá, você tem que ser internado, velho. Você tá louco. O mano falou que ele... 3 por noite? São 3 ou 4 por noite. Ninguém é igual o mano. Sexta, sábado, domingo. 3 ou 4, mas eu não falei que é utilizando... Tchau. Acabou. Tchau, Capão. Continuando, mais ouvintes. Esse é o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. Meu Deus, hein, alô? Um abraço pro meu amigo Alê aí, que tá fazendo aniversário. Grande Alê. Ô, Alê. Alô? Alô? Quem fala? Corintiano Roxo. É Marcelo? Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, Marcelo do quê? Marcelo Cardoso. Ah. Pedra. Pedra? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Minha pedra ametista, lembra, RG? É. Minha filha. Novela ruim pra diabo. Ah, não era, o Astro. Eu era Herculano Quintanilha. Eu era o protagonista. É, um grande prazer. O Homem Pigarro. É. Muito. Oh. Pô, ele casou com uma menina, que ele casou com uma mulher aí, do dia eu vi o Francisco Oco, tem uns 70 anos a menos, velho. E ele ainda usa o bicho, tá bem, ele fez o parto dela, né? Pô, mas... quanto sério, tá bem, meu. Tá, pegou, tá com uma mulher aí de... Mas você não vê aquele cara do Mundo Interno? Ele, o Moacir, Fernando Henrique. Quando você tiver 70, você também não vai pegar uma daquele tanto. Quer saber a real? Eu acho muito. Quem, quando tiver aqui com 70, bom, a RG já não tá pegando, mas é com 70 não vai pegar uma manovinha. Ah, para, velho. Isso aí é até feio. O cara tá no shopping lá, fica com a mão no traseiro da mulher, o cara fala, nossa, o cara pega a filha. Verdade. É feio, cara, é feio. Vai ver, mas quem tá pegando é ele. Quem tá pegando é ele, não é o cara que tá falando. Quem tá mandando é ele, não é você. Mas aí todo mundo olha pro cara e fala, aí, tá financiando aí o bocó aí, ó. O cara tem dinheiro. E ele tá preocupado com isso. Para! Tem que sair do dinheiro, não chega pra se divertir. Ele tem que se divertir com dinheiro, cara. Pergunta lá se o Chuchu tá preocupado. Ele tá preocupado, velho. E tá cuidando dele muito bem. Não, agora você foi infeliz, mano. O dinheiro do cara se diverte como ele quer, mano. Enfermeiro, cozinheiro, motorista. Acho que deveria ter uma determinação aí pra você... Feliz vida. 10 anos de idade de diferença. Podia estar jogado aí em algum canto. Ah, o cara dá banho nele. Essa é uma regulamentação, gente. Ela vai dar banho nele, vai lavar ele, passar talco. O Chaplin teve filho com quantos anos? Sei lá. Ele teve filho com acho que mais de 80. 70 anos. Chaplin foi mais, não foi? Não, 70 anos, depois continuou tendo, E cada vez mais os caras vão ter filho mais velho. É, ué. Tá. Tendência é essa. Ó, eu quando eu tiver tiozinho, eu vou querer... É você mesmo. Você já é tiozinho. Você já é meio tiozinho, filho. Já é tiozinho, velho. Então, você vai ter... Acima de 30, tiozinho. Daqui a pouco você vai ter, vai casar tudo, vai dar mais uns 5 anos, você vai ter filho quase 40 anos. Não, mas o RG, por exemplo, eu com 70, não vai aguentar anos, acompanhar aí, o moleque. Uma menina de 18, é até feio. Olha! Mas você não vai casar mais, você já enganou essa muito, vai. Mano, olha, eu acho feio. Você já tá enganando essa bobinha há muito tempo, vai. Nunca diga dessa água eu não bebo. Não fala isso, que quando você tiver lá... O cara até pode querer, sabe? Tipo, você sou vai o dono lembrar. Da Playboy aqui, que era um monte de coelhinha do meu lado, mas é feio. Não é. Feio. Não é. Tudo isso, coisa, mano. Tudo isso que o cara falou. Minha pedra metida, falei do Herculano Quintanilha. Ô, velho, e quantos anos você tem, cara? Feia roubada. Oi? Quantos anos, quantos anos, velho? 4.2. RG 4.2 hoje, hein? E atire a primeira pedra. Ah, não. Ah, sensacional. Sensacional, hein? Lógico que é sensacional. E qual que é o bairro que você mora? É a Beverly Hills. Vila Maria. Graças a Deus existe a Vila Maria em nossas vidas. Ó, inclusive, ó, eu queria agradecer aí o projeto aí que tá pra ser aprovado aí, Domênico, da subprefeitura da Vila Maria. Eles vão escrever ali em cima. Você conhece a Vila Maria, Domênico? Conheço. Sabe a Candelária lá no final? Sim. Não, ali eu não conheço. No final da Guilherme Cote tem a Candelária. A igreja. Aí tem tipo escadão. Já sei onde é. Aí tem o escadão lá. Os caras vão escrever Vila Maria como se fosse Hollywood no morro ali. Ah, tá, vai escrever, tá entendendo. É um projeto aí que nossa. Tá em aprovação aí, vamos colocar ali, bonito. Depois da ponte, aí vai fazer também o quê? Uma Eiffel lá. Quanto também? Susto naquele escadão, mano. Por quê, RG? De madrugada. É, você foi assaltado ali? Não, voltava pra casa, aí subiu o escadão ali. Eu morava na Edson de Mello, em frente ao Hospital Nossa Senhora do Rosário. Você morava lá, Helena? Ali na Rua da Vídeo Cine. Morei muitos anos. E aí? Em frente ao... na Vila, ali. Onde era o Alfredinho, sabe onde era o Alfredinho? Em frente ao Alfredinho. E aí subi aquela porra de madrugada, aí os cachorros saíam ali do mato, velho. Era um cachorro pra um lado, os neguinhos pro outro. E vamos que pra ir pra escola de samba, eu passo sempre em frente à Dona Vila. É, velho. Ali era só correria. Ontem eu tava lá, bacana pra caramba. Abraço pro Toninho do Dona Vila. Não fala Toninho que Portugal chora. E o time aí, adoro Toninho, meu parceiro. São Paulo? Tricolor! Absurdo! E por quê? Você vai lá hoje, Jota? Vou na reunião! Não vai. Eu li no blog do Jorge Nicola que o Juvenal não tá muito bem de saúde e não estará no... Piorou, que é? Se restabeleça prontamente. Ah, você sabe, né, gente? Ele enfrenta um problema de saúde que não é mole, não. É uma dura luta que ele tomara que vença. É luta. Ô, Marcelo. Oi. Ô, eu tava vendo aqui uma informação aí de que hoje aí o Ataíde Gil Guerreiro teve um papo com o Osório, né? Papo sério. E papo sério. De, papo reto. De testa. Papo sabe reto. Sabe quando a testa fica muito franzida? Que não mano. Há, testa mano, velho. Que é do mano, que fica com 10... Parece um charpeio. 10 degraus. É. Fica com 10 degraus. É degrais. Soletre. Ai, ai. Ó, pra quem se ele confunde, te corrigiu pro errado. Ó, pra quem se confunde, geralmente as pessoas às vezes aí tem talvez aí uma dúvida com relação a isso, Motinha. Por exemplo. Final, quando termina em L, geralmente o plural é IS. E quando termina em U, o plural é apenas S. Ah, é? É, por exemplo, troféu... Troféus. Não, troféus. E catedral, por exemplo. Catedrais. Entendeu? Final L e final U. Um abraço, meu amigo, mano, Cris, aí da Império. Da Império, pra gente boa. Tá certo ele, calção? É, com certeza tem que botar um pouco de cal, senão não fecha a obra. Aonde? Estamos falando de língua portuguesa. É, plural. Ah, então acho que sim. Ele fumou essa página. Estamos falando de gramática. É, depende da página ser. Mas o tricolor. Ô, Marcelo. Mas, então, ó. Sombra, aí. Oi. Ó, antes de começar essa fala de São Paulo aí, essa é a primeira vez aí, viu? Ô, parabéns. Opa, parabéns. Oi, depois, eu vim velho. Minha filha vai fazer 18 anos, eu ouço ela desde que ela tinha 3. Opa! Caraca! Desde que o mano ligava, eu falei, caramba, a gente tenta, mas uma hora consegue, né? E que avaliação você faz do mano, que você ouve ele desde que ele ligava até esse momento de humildade dele? É. E eu posso, mas posso falar, assim, ó, isso eu vou dar primeiro parabéns pra você por acreditar no mano, porque o mano no começo era difícil, viu? Ah, sério. Ah, tá ligava... E agora ele tá fácil. Bacana, o diamante vem do barro, mano. Não, como é que é? Depois que ele teve na Austrália, ali fez uma falta do caramba, meu. O mano obrigado. Obrigado. Porra, agora eu tô pra falar uma coisa hoje, mano. Eu vou falar uma coisa. Hoje eu acho que você é mais coerente que o Benjamin, viu, meu? Nossa, Benjamin é totalmente incoerente. Amigo. O Benjamin de vez em quando é demagogo, que ele quer tentar agradar o povo, mas o pessoal não cai na dele, não. Nossa, ele aproveitou a ausência do Benjamin, ó. Não, pelo contrário. Ele fala que eu sou o Dema, mas, por exemplo, amigo, quem você acha que é mais demagogo, eu ou o Benjamin? Ah, eu acho que vou falar que hoje o Benjamin, viu? É, puta do demônio. Tá vendo? É a voz do povo. É a voz do povo. Você tem que ficar bravo comigo, Benjamin. Você tem que ficar bravo com o povo. Você tá meio chiquento hoje. O que aconteceu? Na questão do Osório aí, eu acho que eu tô com o mano. Eu acho que as coisas que ele fala pra qualquer organização não agrega nada. Eu acho que assim, a maneira de você colocar, à medida que eu mesmo tô num local que eu não confio, então eu tô num lugar que ele tá contente, eu tenho que sair. Assim, agora falar mal não vai me ajudar em nada. Só um minuto, vou fazer um xixi, velho. Não, você já me falar pra todo mundo. Assim, o Totó. Né? O ouvinte, você tem que brigar com ele. O ouvinte me chamou de demagogo? Não, o mano. O mano falou que entre... O ouvinte falou. Falou que você é. É mais coerente que o Benjamin. Não. E aí, o mano chegou e falou assim: olha. Só uma afa aí, só quando tu fala do Corinthians, tá, Sula? Só pra gente deixar. Ah. Não, mas ó, eu vou te falar. Tá e aí, o mano chegou e falou assim: olha, Benjamin, vai xingar, o Benja fica falando que eu sou demagogo, mas o demagogo aqui é o Benjamin. Não vai xingar, cara. Olha, num país desse, é óbvio que as pessoas têm que acreditar no mano. Os caras acreditam em tudo, velho. Ah, ele tenta me agredir. Não, tô te agredindo. Você tentou sim. É, o importante. Era subentendida, você tem que não é subentendida, não. Não subentendi, não. É direto. Você quis engana os caras. Não, pelo contrário. Você quis colocar em xeque a inteligência do nosso ouvinte e do povo brasileiro. Também. Mas o negócio é o seguinte: eu não vou responder porque eu li um livro aí do Chico Xavier esse final de semana. Ah, você deve ter lido, sim. É bem a tua cara. O que ele falou? Eu te perdoo. Ah, é? Não, inclusive, Motinha, são vários contextos ali envolvendo o perdão. E eu não tenho por que ficar atingindo o Benjamin, eu acho que ele é uma pessoa. Qual que é o nome do livro? Pra eu ler também, dá dica aí, fala pra mim. Ah, tá na praia, vou tirar uma foto lá e te mando. Não, você não lembra? Legal. Mas não lembra o nome? Não lembro. É que eu abro, às vezes eu não pego o desenho. Ele pegou mais o conteúdo. Mas a capa também você nunca viu. Não, o conteúdo que é importante, Ben. Pois é, ele tá se prendendo aqui em capas e coisas. O conteúdo. Então, eu só queria saber o nome do livro pra poder comprar. Qual é o nome? Eu te passo, eu vou tirar uma foto e te mando. É bem legal, cara. Inclusive, a paz de espírito tem que fazer parte do seu cotidiano. Ô, Sombra. É um mentiroso e pois não, Marcelo. Também. Ó, só pra... E assim, aí com relação ao São Paulo, assim, essa questão de, da situação atual política e tal, eu acho que assim, isso daí, a origem, assim, por mais que eu vá falar assim, acho que aí o grande pesar pra mim é na conta... Nossa, viu, Sombra? Porque eu digo assim, aí você que gosta de repente, gosta muito de estatística, número, se pegar assim, no início do mandato dele, ele pegou um time que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, isso foi em 2006 no mandato dele, e ele entregou em 2013 um clube na beira, fugindo pro rebaixamento. Amigão. E tanto os números, assim, se for pegar o balanço do São Paulo na época de 2006 e 2013, também é bem diferente. Então, assim, a questão, assim, de até a disposição agora, até, assim, também fica falando aí na mídia, muitas coisas do São Paulo expondo, são coisas que não agregam nada ao clube. Eu acho que, assim, não é o momento para cada vez mais, assim, as pessoas, principalmente o meio do coletivo ali, ficarem falando mais mal, entendeu? Ó, amigão, me perdoe a intromissão aí no seu papo com Sombra aí, que tá fluindo de maneira brilhante. Mas eu queria só passar um momento aqui de sabedoria para os nossos ouvintes. Eu posso... Pronto, ó, tem fundo música, musical. Tem música aí, tem música aí, pra momento pronto, de sabedoria. Que é o livro do Xing agora, é um... Porra. Não, se não puder agora... É no alto do cume. Porra, mas você tá com o livro na mão. O livrinho. Como vai? Só que eu guardo no bolso, quando eu tô triste, aí eu leio. Mas você tá triste hoje? Então tá bom, Essa música, velho. Eu acho que conteúdo. Momento de sabedoria. Mas que música esquisita. Então vai. O conteúdo ele nunca é demais. Às mas vezes faz uma voz bacana agora. Mas vocês também não deixam ele falar, cara. Só um minuto. Às vezes você tá num momento ali que você tá esperando, por exemplo, numa sala, numa recepção. Não precisa necessariamente estar triste, ô Domênico. Não. Mas ao invés de ficar todo o tempo ali vendo pornografia, ou no Facebook, ou Twitter, certo, por exemplo, você poderia talvez absorver essa frase aqui e levem isso pra vida, mano. Tá? Eu vou falar uma vez só, mas se vocês quiserem depois eu posso repetir. Você quer ser feliz por um instante, amigo? Vinde-se. Agora, se você quiser ser feliz pra sempre, perdoe. Sensacional, mano. Sensacional. Foi, né? Isso aqui, ó, é pro cara que não entendeu, o cara que às vezes tá no ônibus e cortou a ligação. Dá pra repetir, mano. Amigão, você quer ser feliz por um instante na sua vida? Vinde-se. Se beija a minha cara dele. Você quer ser feliz pra sempre? Perdoe. Mano. Bonita frase. Bacana. E tem fundamento. Obrigado. Aplaudir de pé, mano. Obrigado. Aplaudir de pé. Obrigado. É que o Benji tá me olhando com ar de reprovação aqui, mas eu sei que no fundo ele vai parar pra pensar à noite e vai refletir. Não, vou agora já tô... Marcelo. Eu tô em transe pensando nisso. Ligson. Mas hoje o Ataíde Gil Guerreiro teve um papo com o Osório, né? E eles... Em resumo, foi um papo assim, né? Pô, você precisa se expressar melhor pra imprensa. Precisa chegar pra imprensa e falar assim... Você fala que não vai sair, que não vai... Chega e fala... Não tô conversando com ninguém e não vou sair. Mas você fica deixando as coisas meio assim... Nas entrelinhas, etc e tal. Aí fica esse buchicho todo. Fica a coisa... Fica complicada. Então não dá entrevista, então. Aí... Aí o Ataíde falou o seguinte... Abre aspas. Ao contrário... Paz. Ao contrário de vocês... Eu acredito porque ele fala olho no olho comigo. Hoje de manhã mesmo eu falei, Osório, você tem que tomar cuidado. A gente já fez media training com você. Já fez tudo. E ficam no ar suas entrevistas. Aí ele disse, como? Disse que já estou cheio, que ninguém vai vir aqui. Se referindo à seleção do México, vir conversar com ele, etc e tal. Aí o Ataíde falou, eu sei. Não vi sua entrevista de ontem, mas sempre ficam no ar e o pessoal fica me cobrando. Aí ele falou, Ataíde, eu lhe garanto, o dia que eu tomar uma decisão, que começar a conversar, eu te aviso, eu não estou conversando com ninguém. Estou aqui focado no São Paulo, em ganhar a Copa do Brasil. Quero ficar entre os quatro no brasileiro e garanto que não. Bom, ou seja, entre ele lá, entre Ataíde e Osório, Osório garante... Que fica até o fim do ano. Tá tendo uma falha de comunicação aí, né? Mas as entrevistas do Osório, sejamos bem claros, não garantem que ficam até o fim do ano. Eu acho que assim, o motivo ele já tá dando, Sombra. Acho que assim, ele vai pegar depois um embalo de repente numa oportunidade que é pra... Assim, qual é o técnico que vai recusar uma oportunidade de dirigir uma seleção? Mas, velho, é assim, acho que o Osório tem. Tite, se ele tiver no Corinthians, o Osório é mais vítima do que culpado dessa história toda. Mas o Osório ele tem um gás porque o Tuca Ferretti vai fazer os jogos até dezembro. Se de repente a seleção no México fica sem o Tuca e fala assim, Osório, eu quero você, mas se apresenta agora, ele vai embora. Como é até dezembro, ele fica. Vocês estão se esquecendo de um problema. Não importa se ele fica até dezembro ou se ele fica até novembro. Esse ano de São Paulo já está meio complicado. Só que o clube precisa se planejar para o ano que vem. Se ele fica até dezembro, uma coisa. Se ele vai permanecer como técnico no ano que vem, seria outra. Tá na cara que o Osório não vai ficar o ano que vem. É óbvio. Então o negócio tá mais do que claro. Tá bem plantada a história, né? Então o que acontece? O São Paulo tá chegando no fim do ano, sem saber qual vai ser o técnico do ano que vem, e já precisa começar a procurar técnico. E pra poder saber quem que vai contratar pro ano que vem. E sem saber se vai poder contratar também, né? Porque... Se demorar muito, né? Não, não é questão de demorar, não. E se for penalizado na história aí no Maidana Gate? E aí? Ah, mas isso demora muito. Demora muito? É, como que você sabe que demora muito? Quanto tempo demora esse processo? Não sei, mas não é assim, amanhã vai. Como que você sabe? Não, mas tô falando, mas você acha que é assim? Vai entrar na FIFA amanhã? Se for, ferrou. Ué, mas não tá, mas nem saiu nada ainda. Eu não sei, como eu não sei, eu não posso falar que demora. Ué, mas geralmente demora. Mas tem que estar preparado pra quando isso acontecer, você tem que estar preparado. Se o STJD é que julga. Se o STJD julgar o São Paulo culpado, estamos ferrados. Não é a FIFA que... Não. Vai ser o STJD que vai julgar. Agora fiquei depressivo. Ô, Sandra, outra agora coisa que você ficou... Não, pra mim São era Paulo, a FIFA, São porque Paulo quando já... é STJD essa eu não confio. Essa gestão já tá me deixando depressivo há muitos anos já. Faz tempo que ele fala. Você tá brincando. Fala faz tempo. Só que a grande preocupação do torcedor de São Paulo é se o Reinaldo joga ou não joga. Ué. Esses caras estão levando São Paulo pro buraco. Ano que vem então, vai ser. Mas acho que vai muito do que eu falei também. Acho que isso daí começou desde lá atrás. Né? Tipo assim, uma coisa que o São Paulo não tinha, claro, que era permanecer no poder, de se sentir dono do clube. Que eram outros clubes que estavam acostumados a lidar com isso daí, entendeu? Mas imagina que a pessoa se sente dono do clube. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Aquele São Paulo lá dos anos 70, 80, isso acabou, não existe mais. Lá dentro é tudo igual. É tudo igual. Só muda a cor da camisa. Só muda a fachadinha ali. É tudo igual, infelizmente. Nós que somos torcedor velho de São Paulo, aquele São Paulo tradicional, se São Paulo morreu, lá dentro é tudo igual. Infelizmente, aquele torcedor São Paulino mais velho, que era feliz por aquele São Paulo tradicional, né? Honrado. Diferente, né, pô? Esquece, esse São Paulo ficou guardado, olha, a gente tem que se orgulhar, ficou guardado em fotografia e história. A realidade nossa hoje é cruel e triste como é a realidade dos outros. É triste, né? Deixa pra lá, vai. Agora, assim, mas assim, também com relação às perdas que nós tivemos no meio do ano aí, mas também, assim, eu não vejo nada demais pra ficar a mídia também ficar falando o tempo todo disso. Viu? Perder Paulo Miranda, perder Denilson, perder esses jogadores que saíram também, viu? Acho que é muita coisa também, viu? Também não sei que assim, ó, entre qualidade, o Corinthians perdeu muito mais que o São Paulo. O São Paulo, o Paulo Miranda foi um favor disso aí. O Souza foi o único que tinha uma questão contratual, que tinha uma multa lá que estabelecia, se pagasse, ia sair. Não, concordo. Então, Corinthians perdeu jogadores melhores. Isso é verdade. E até quando o próprio Caíde falou pro Osório, que o Osório está falando isso das quatro vendas, que ia vender o jogador, é o Rodrigo Caio, porque o São Paulo necessitava do dinheiro. E assim, o São Paulo vendeu o Rodrigo Caio, só que não deu certo lá. É, mas tem mais coisa. Teoricamente, teve que conseguir o caixa com outros recursos. E dentre eles, acho que foi o de qualidade, não foi o melhor que saiu. É, mas eu vou te falar, tem mais, não é só venda de jogador, tem mais coisa aí, viu? É, então, esses que é o porém, tipo assim, essa transação agora do Iago lá, tinha meu. Tem mais coisa. Você lembra aí, outro dia o Osório chegou e falou assim, pô, nesse clube muita gente dá opinião. É, isso é verdade. É. Eu acho que até essa questão de ficar muito público, externo, também acho que assim, eu concordo que... Aí eu concordo com a opinião do Mano, que assim, não, isso não agrega nada. A opinião de qualquer um que tá falando, as coisas resolvem em casa, entendeu? É, mas acabou, isso aí acabou. Esse São Paulo acabou, viu? Ou eu tô muito enganado, ou esse São Paulo acabou. Se contenta aí abrir o álbum de figurinha, assistir vídeo antigo, pegar gravação. Esse São Paulo acabou. É, tem que torcer pra mudar, do né? Do que a gente vê. É. Se o São Paulo que a gente conhece ainda estiver vivo, hoje era pra ter uma revolução lá no conselho. Hoje era pra maioria lá do conselho expurgar tudo. Era pra expurgar tudo. Se a maioria tivesse noção do que tá acontecendo. Era pra acontecer uma hecatombe. inclusive... Era só um pouquinho, uma questão de vergonha na cara. O Sobra tem um movimento forte, né, de conselheiros pelo Orkut, né, pra tentar mudar. Como assim Orkut, impresso? Acabou, não tem mais Orkut. Ah, então a informação é falha, desculpa. Os caras judiaram de você, hein, puxaram o anzol aí sem dó. Ó, respeito. Para, mano, com isso. Respeito, né? Marcelo, é, não, seu palpite, olha, São Paulo e Vasco com Vasco animado, mas já foi. Mas já foi, já foi, já foi. 2-0, São Paulo. 2-0, ganha? Ganha, sim. Então tá bom. Tá bom, um abraço pra todos aí, vocês são impagáveis. Falou, velhinho. É nóis, impagável. Um abraço. Valeu, cara. Imparcial, né, Domênico? Pô, muito obrigado, ouvinte sabe, é muito obrigado. Sempre aqui opinando com muita parcialidade. Parcialidade, exatamente. É, com parcialidade é verdade. Vocês não viram. Você falou parcialidade. Falei in, é que vocês cortam. In, vocês falam em cima do outro, não dá pra ouvir. E um em cima do outro é mais gostoso. Ó, chega por você. Eu só queria saber de uma coisa, né? Fala, Pretzel. Porque eu procurei no site do São Paulo, né? Não tem nenhum jogador chamado Diogo, né? Porque eu vi durante o jogo inteiro o Osório falando Diogo. É jogo. Não, jogo. É jogo. Na pronúncia ele fala jogo. É por isso que eu me perdi no jogo, né? Tava falando do jogo. É jogo. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço só aí, Sombra. Vou mandar um abraço pro meu cunhado, pro Samir. E pra minha irmã, a Lilia. Ah, Lilia. Então tá bom. Valeu. Tá bom? Valeu, cara. Um abraço. Um abraço, hein? É, isso aí. É, valeu. Vamos lá. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. Vamos lá. Alô? Ah. Alô? Alô? Quem fala? Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem? Danilo Doque. Danilo Anderson Nogueira. Nogueira? Isso. Nogueira. E quantos anos, Danilo? Eu tenho 36. 3.6. Ô, Gergê. E a novela que não decola, hein, Gergê? É, tá, então. Tá ruim. Às vezes dá Nilo, às vezes dá naquilo. Ah, sensacional. É. Dá em nada, sensacional, né? E o Corinthians vai renovar o contrato do Danilo, hein? Amigo. Mentira, jura? É o que tá pegando o seguinte. Tinha que renovar mesmo. Libertadores, o Corinthians tá oferecendo 6 meses, o Danilo quer 1 ano. Ah, mas faz por 1 ano, o cara merece, pô. Merece. Pô. Tá bom. Ô, 6 meses. Qual que é o bairro que você mora? Ah, eu duvido ele acertar, hein? Ele não, duvido. Ele não. Ele, não. Ele é Deus, eu não sou não. Ele. Opa, Dom. Se ele é Deus, você tá louco? Ah, ele falou ele. Ele, ele é ele. Assim, ele é ele, ele não sou eu. Sei, ele pode ser você, sim. Não, não pode. Meu, o que, que é isso aí, meu? Por favor. É Jardim Caboré. Jardim? Caboré, velho, ó. Ah, lógico que eu lembro. Conheço e lembro, porque tem o Prêmio Caboré e tem o Jardim Caboré. E eu vou dizer um negócio pra você. Prêmio Caboré? O que, que é Prêmio Caboré? É a primeira vez que liga alguém do Caboré. Agora, o que eu conheço, tem dois. Amigo. Tem um na Zona Leste e tem um na Zona Sul. É o do Doroté, o segundo link que o Bá tá vendo na tela. Nossa! Onde o Bá tá vendo? O Bá tá vendo o negócio do cara, o cara que mandou e-mail lá do negócio de Barcelona, que o cara acabou de mandar o scanner do passaporte. É, o scanner do passaporte. Uma dúvida. Na Zona Sul, ele perto de São Paulo, perto do Morumbi. Ali uma dúvida. Sony. Uma dúvida. Os carros novos ainda tem carburador? Sensacional! Sensacional! Nem eu me aguento. Sensacional! Vai, coral de Domênico. Gato, 1, 2 e já vai. Com o dedo, tem que ter o dedo. Vai, 1, 2 e já. Sensacional! De novo, vai. Os dedos, tá vendo? 1, 2 e já. Sensacional! É meu professor. Obrigado pelo. O que é isso? Não, mas é carinhoso. Ah, Júlio! Você tá muito chiliquento hoje, Domênico. Muito obrigado pelo professor. E qual que é o time? Olê, porcô. É nóis. Oi, que time é esse? Chupa aí o trouxa. Olê. Com essa cara de trouxa aí. Oh, quase ontem, hein? Líder. Ai, ai, ai. E aí, velho? Ô, meu velho. Deixa eu te dar uma informação que acabou de sair aqui. O Gabriel Jesus foi convocado para a seleção olímpica. E vai desfalcar e... Não, não vai desfalcar, não. Os jogos vão acontecer dia 9 de outubro. E vai parar, né, Ricardo? Tem uma pausa aí na brasileira. Então, 9 e 12. Não, 9 e 12 de outubro. Eu vou apertar pause. É, o pause e o play. Ô, meu velho, assistiu o jogo ontem? Assistiu, Zé? Rapaz, ontem o Palmeiras não jogou nada, velho. O que aconteceu? Péssimo, velho. Foi o último o pior jogo do Palmeiras. Tem voz no Zedão. Com quase certeza. Com certeza, não jogou bem, não. Tava muito... O Gabriel admitiu dele no final do jogo, na entrevista, ele falou que foi o pior jogo da vida dele, que ele vai rever esse jogo pra ele nunca mais jogar daquele jeito. É, mas ô Domênico, eu tava ouvindo aí o menino quando saiu de campo, eu não gosto de ficar patrulhando o trabalho de ninguém, não. Quem? Mas o repórter que foi lá fazer a pergunta pro cara... Aqui, cara. É tipo, ô Gabriel, foi a pior partida que você fez com a camisa do Palmeiras, não sei o quê. Pô, é um menino, Domênico, sabe? Da mesma forma que você não pode execrar o cara quando o cara vai mal, não pode também colocar o cara num pedestal quando o cara vai bem. Como? Pode perguntar? Ah, mas tá louco, fazer da forma como fez. Pô, eu sou um moleque, vou nem tomar naquele lugar, mano. Vai, maluco, vai tomar naquele lugar. Olha, lê aqui o Minuto de Sabedoria. Você leu o livro do Chico Xavier esse fim de semana? Mas você leu o livro do Chico Xavier esse fim de semana? É o guru, é o guru do estádio, mano. Você acabou de ler uma frase, seja feliz, não se vingue, perdoe. Ai, o que aconteceu? Então, inclusive... Lê mais um aí, eu sou hipócrita, mentiroso, falso. O mano é nosso guru. Inclusive, não. Meu mano. Estádio. Mais uma pra quebrar as pernas desse mané aqui. Mais uma, chuma. Domênico Gato. Cadê a musiquinha? O irmão pode não ser o seu amigo, mas o seu amigo é o seu irmão. Ô, você tá bem, mas o repórter, você tá aviadão, você tem barba na cara. O repórter, que tá se aviadão, o repórter, você quer xingar. O repórter, meu Deus, quer xingar. Tá demais hoje, velho. Nossa senhora. Verdade. Ô, mano, parabéns. Parabéns, irmão. Um irmão, Domênico Gato, um irmão pode não ser seu amigo. Daqui a pouco você vai estar fazendo os 10 mandamentos na Record. Um verdadeiro amigo. É praticamente um irmão. Mas quem tá gostou, você casal? Vai fundar uma igreja? Que porra, aconteceu uma igreja, velho. Acho que o mundo precisa de mais mano, amor, cara. Mano, agora, amor, eu vi que você vai dar um toque. Ô, mano, você não vai pedir pra galera botar um copo com água na frente? Põe aí o copo aí em cima do teu rádio. Ô, meu parceiro, aqui é Vila Maria, rapaz. Inclusive, eu queria aproveitar a deixa do mano e falar uma frase minha também. Vamos lá. Piano, Tobias, obrigado. Que isso, cadê o piano, Tobias? Tá rolando. Inclusive, Domênico, peraí, deixa ele falar. Ah, só um minuto. Ó, o Tobias ficou chateado. Ô, grande Tobias, vem aqui, Tá tocando piano, não atrapalha ele. Ó, quando a vida está indo para o rumo errado, vamos pra agosto. Como é que é? Tô falando pra você, velho. Que doente. Nossa, mas fica igual do mano, quase. Tá indo no mesmo caminho dele. É a mesma frase, é o mesmo sentido. É igualzinha a frase, o sentido. Tem uma frase que eu acho que resume a vida do Domênico. Domênico? Qual, vai? O único lugar, Domênico Gato, o único lugar no qual o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Nova essa. Eu me pauto em você, essa frase verdade. Foi dita, mas é verdade. Essa frase verdade. Foi dita, foi dita, sabe por quê? É nova pra caralho. Você sabe por que essa frase foi dita, já que você fala que é tão antiga assim? Adão. Você sabe, não foi Adão, não. Albert Einstein. Então é novo, né? Então, Albert Einstein. Ó, o Azedão também tem uma frase. Fala, Azedão. É, vamos lá. Como é que chama o vocalista do Faith No More lá? Mike Patton. Foi só o Mike Payton. Não. Vestir a camisa do Palmeiras que ele caiu do palco. Pô, ele foi dar um monte, você viu? Oh, ele errou, velho. Tinha nada, quase ele morreu. Porra, verdade, velho. Quase se deu. Ele deu uma sorte, velho. Deu sorte mesmo, cara. Vai ver se tá a sobra. Mas, ó. Vamos lá. Isso não tem a dúvida. Ô, meu velho, mas apesar de ter jogado mal, o Palmeiras deu a sorte aí de poder ter ficado na quarta posição também, né? Sustentou a quarta posição, dois pontos à frente aí dos adversários. Inclusive, ouvi falar que o próximo jogo de São Paulo e Palmeiras vai ser no Pacaembu, né? Você ficou sabendo? No Pacaembu? Por que Pacaembu? É gol de cobertura, tá fazendo um rodízio nos estádios. Gol de cobertura. Entendi. Muito bom, sensacional. Ai, meu Deus, que engraçado. Mas foi engraçado, sim. Foi legal. Peraí. Vai. Ah, você vai deixar, Dudu? Deixa o Norberto. Ele não tá com moral pra te zoar. Não, tô falando do Dudu, falando do tonto. Ô, Jojo. Oi, pois não. Ó, o Rafael Moura... Hoje não dá pra discutir com o São Paulo, eles estão cobertos... De razão. Mas não, mano. Vamos brincar um pouquinho muito. Você também é chato, viu? Ah, vai pra lá, sua velha chata do cara. O Rafael Moura e o Leandro Lopes votam pro Inter. Lisandro Lopes. Que porra é essa? São dois atacantes de área. Ah, tá. Desculpa, o Rafa Moura jogar não, reforço. Não, é, mas ele fez gol no primeiro turno, viu? Isso é preocupante. Esse é um gol estranho. Isso é preocupante. Então, mas fez gol, é. Então, a véia que falou que o Palmeiras tava dois jogos pra cair de novo. Falou pra todo mundo. O Argel vai sacar o Palmeiras aqui. Mota. Ele vai esperar. O Palmeiras que tem que pôr jogar. É jogo difícil. Mota, quando saiu o gol, do Robinho, ele começa o jogo desclassificado. Mas ele não vai. Tá aí pra atacar. Quando saiu o gol do Robinho, qual foi a nossa reação? Um mito. Tem perdão sempre. Tem muito crédito. Na normal, no Twitter, você não xingou ele pra caramba. Nunca xinguei o mito. Pelo contrário, defendi muito. Olha só. Defendi muito. Aliás, eu fui um dos poucos que defendi o mito. Empresta o livro do Chico Xavier, porque eu tô precisando também. É, defendi muito o mito. Olha que mentira. E você, Jojo, comemorou muito? Até porque eu não comemoro empate, né? Você tá louco? O que foi? Eu não comemoro empate. Lógico que comemoro. Lógico, tava o jogo perdido. Como vai comemorar? Depois de comemorar empate aí. Não, mas o empate era nosso. Mas o empate garantiu ele. O empate garantiu o Palmeiras. Desculpa. Aí é questão de. Gol agregado, essas coisas eu não comemoro, não. A questão é olhar a tabela. Quem tá na frente, se fosse a última. Como gol agregado? Não tem que ser. Ah, os caras, agora eu sou 8-1 esse ano, nossa! Nossa, puita coisa legal de comemorar, parabéns. Mas tudo bem, vocês estão cobertos de razão. Ô, velho, vamos falar contra o quarto é contra o Internacional, o jogo? E eu acho que é um jogo muito difícil. Você estará lá? Vou lá no jogo. Tá decidido aí, vovó? Vai ser no nosso Arena mesmo? Vai ser. Já tá tudo certo. Vai ser na Arena Baseball. Aonde? Aparecer no campo de beisebol. Só que eu vi uma foto, tá mesmo? Não, mas o André Neves, lá, amigo meu, mandou uma fotinho, parece que tá um pouco melhor mesmo. Um abraço ao André, muito boa. Mas até o Rabinho tá com medo de jogar lá. Não, porque ele tá com medo da bola não rolar bonitinho. Eles garantem que o estádio vai estar legal ou não? Ó, parece que sim. Quem que é o seu amigo? O André Neves. Você tá no colo. Sempre cabucando. É, o camarotezinho. Não tá fraco não, hein, velho? É, o camarotezinho aqui. Vai falar um mal de alguma coisa. Não tá fraco não. O André Neves manja muito do Palmeiras. Critica aí que... Impossível ficar bom. É impossível. Aí, não gosta perfeitamente. Assim, perfeito não vai ficar. Perfeitamente. Não, mas não fica. Perfeito não vai ficar. Como diria o Domênico Gato? Como diria o Domênico Gato? Um, dois e já. Sensacional. Ô, Danilo. Então deixa o seu placar aí pro jogo de quarta. Vai ser 2-1 pro Palmeiras. Então tá bom, né? Coisa puta, perigoso. Vai ser, tô vendo que vai ser difícil. Então tá bom. Vai morrer uns 10 mil palmeirenses, foi isso. Então tá bom. Até aproveitar, Sombra, parabenizar pelo evento do pôquer, do Energy Poker, que eu tava lá, eu participei. Ah, bacana. Peguei a parte de premiação. Você chegou a ser premiado ou não? Fui, foi premiado. Terminei na posição 45. Legal, bacana. Foi muito legal. Foi muito show de bola. Parabéns pela organização. Show de bola. Só deu dos dealers no final, porque os caras estavam muito cansados. Não façam isso a próxima vez, pelo amor de Deus, os caras estavam muito cansados. Como que é? Os dealers, os caras que distribuem as cartas, eles trabalharam direto, tanto primeiro período da tarde, quanto período da noite, como no segundo dia. Eles estavam dormindo, tinha mesa que os caras estavam dormindo, literalmente. Então, tomar cuidado no próximo evento para não ter acontecido isso. Mas, de resto, organização, horário... aquele que é diretor é fantástico, esse cara trabalha muito bem, a organização Vanderlei. Tá bem legal. Muito bom. A questão disso foi muito boa. Falou, obrigado, mano. Falou, amigão. Muito obrigado. Verdade. Bom final de semana. Ô, velhinho, abraço, viu? Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Abraço. Valeu. Primeira vez também, viu? Ah, opa. Fazer o Mechan, opa. Mechan. Manda. Fazer o Mechan. Faça. Anda. Com a camisinha Ola. Ixi, esqueci. Ola, viva a pegação, tem que falar. Ola, viva a pegação, exatamente. Ah, ganhou. Ótimo, deu uma boiada, ganhou o kit, hein? Valeu. Ganhou um kit top da Ola. Certo. E o Merchan, esqueci o outro. Ixi. Falou. É o nervosismo da primeira vez. É, não, isso. Não precisa não. Mas não pode ficar esperando. Falou, velho. É. Até mais. Ah, beleza. Abraço. Valeu, cara. Valeu, amigão. Valeu. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da Honda, nova linha Honda CG160. É, e o stand da Honda lá no Salão Duas Rodas não vai ter pra ninguém, uma coisa absurda. E se você quiser no Salão Duas Rodas, na faixa, aí liga aí que eu dou um par de convite pra você. E se você for com a sua moto Honda lá no Salão Duas Rodas, você não paga o estacionamento. E aproveita e vai conhecer aí a nova linha CG160, que tá espetacular. A Honda caprichou demais no design, ele tá chamando atenção, viu? E agora o motor é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre, ou seja, 3 anos. É óbvio, né? As motos Honda continuam muito, mas muito, mas muito econômicas. Então, olha, vá matar sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda para você conhecer de perto as novas CGs Titans e Fan 160, hein? Lembrando que o motor agora é de 160 cilindradas e a garantia continua a mesma de sempre, 3 anos. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abração para toda a galera da Honda Motos, em especial para o meu parceiraço, Odair. Dedicação, Zombinha. Lembrando, hein? Hoje saiu o ganhador da promoção Avião do Estádio 97. É o Ivan Timóteo de Oliveira. Entrou no ar, acertou quantas vezes ouviu o Avião do Estádio 97 passar no dia 21 de julho. 2 vezes ele ouviu passar o Avião do Estádio 97 e acertou. Realmente o avião passou 2 vezes no dia 21 de julho. E agora ele vai... Diz que vai levar uma peguete, é isso? Hã? Amiga dele, o seu louco. Amiga? É, o seu louco. Falou que vai usar a ola lá com o Belisquinho, Belisquinho. É, mas ele não falou que vai usar com amigos. Tão louco. É, Azedão, você levaria quem, Azedão? Ah, eu levaria o Gabigol. O Gabigol, você levaria o Gabigol? Evidente. Evidente. Tá certo. O Ivan Timóteo de Oliveira, 38 anos, morador do Butantã. Corintiano é o grande vencedor da promoção Avião do Estádio 97. Amanhã, inclusive, a gente vai reprisar aqui o momento da vitória dele, o momento em que nós atendemos o telefone e que ele disse aí que ouviu o Avião do Estádio 97 passar 2 vezes no dia 21 de julho. A gente vai reprisar todo aqui o momento da vitória, momento em que ele ganhou essa grande oportunidade de ir para Barcelona assistir U2, que vai na Red Zone, hein? Hotelzaço, toda a mordomia do mundo. Vai ser legal demais, hein? Vai viajar pela Singapore Airlines, grande companhia aérea, com apoio também da Agência Catalana de Turismo, tá bom? Parabéns, Ivan Timóteo de Oliveira, do Butantã. O Sombra, deixa eu dar uma dica aqui. Rapaz, tem um negócio aí que é interessantíssimo. Viu, Dodô? Legal pra você também levar tuas filhas. Sim. Tá rolando uma mostra, um evento aqui no espaço Unibis Cultural, aqui perto de onde era o antigo prédio da Rádio Velho. Sim. Ali em cima, do lado do metrô Sumaré, tem um negócio chamado Diálogo no Escuro. Já viram isso? Não. Não. Isso aqui é uma mostra que já rodou 32 países e mexe com o psicológico das pessoas. Você vai ser guiado por um deficiente visual em ambientes totalmente escuros. Que louco, hein? São grupos, cara, essa proposta chama Diálogo no Escuro, né? Pela primeira vez na capital aqui em São Paulo, a exposição Desafio Público a conhecer o mundo com outros sentidos. Legal. Olha isso, Sombra. Legal. Então, você é guiado, são feitos grupos de pessoas e você entra num ambiente totalmente escuro, guiado pelo tato, pelo olfato e por deficientes visuais. Muito legal. Olha, falou que é uma coisa assim, quem foi, Dodô? Falou que é uma coisa inacreditável. Legal, inacreditável. Legal. Então quem quiser chama Diálogo no Escuro. E o preço é baratinho, dá pra ir. Cara, muito louco, Sombra. Muito bacana. E não é só pra criança não, pra adulto também, viu? Leva tuas filhas, Dodô. Legal. Bacana demais. A Rê levou as crianças hoje porque, meu, é absurdo. É uma coisa assim, fora de série. E falar em coisa fora de série, mais uma dica legal, porque vocês sabem que nós temos aqui a loja do estádio 97.com.br, né? Um canal de vendas onde você pode adquirir produtos do seu time do coração e também produtos do estádio 97. E hoje nós estamos trazendo mais um produto sensacional para a loja do estádio 97. E para lançamento desse produto na loja do estádio 97, nós estamos recebendo aqui o Felipe Augusto, que é gerente comercial do Grupo Tecnos. Boa noite, seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo ótimo. Beleza, cara? Tá tudo ótimo aqui. Antes de mais nada, muito legal recebê-lo na rádio. Há muito tempo que a gente vem conversando em prol de fazer bons negócios aí com o Grupo Tecnos, né? Bacana recebê-lo aqui na rádio. Conta pra gente o que nós estamos lançando em parceria com o Grupo Tecnos na loja do estádio 97.com.br. Bom, Sobre, antes de mais nada, eu queria dar um testemunho aqui, porque eu acompanho vocês desde 99, então faz parte da minha vida escutar vocês. Então eu gosto demais e acompanho muito o programa, então pra mim é uma satisfação enorme, uma honra enorme estar aqui. Legal. Pô, mesmo, valeu, cara. Obrigado. Obrigado. E, bom, na verdade é o seguinte, a gente do Grupo Tecnos fizemos uma linha de coleção de relógios, né, de times. É uma linha bastante interessante porque a gente conseguiu fazer uma grade de produtos com preços muito atrativos e com vários bolsos diferentes. Isso é uma coisa que é importante, vários tipos de torcedores. A gente tem vários times, a gente está com Grêmio, com Inter, Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Flamengo. Vamos estar lançando São Paulo agora no começo do mês. Ah, que legal. Que também vai vir com bastante força. A gente também tem uma linha toda especial do Rogério Ceni, direta, assinada pelo Rogério, com vários tipos de relógio. Coisas será lançada, né? Será lançada. A gente vai fazer alguma coisa aqui com a estádio também. Vai ter uma linha de relógio para colecionador, né? Com um número de gols. Tem muita novidade para o Rogério. O Rogério se envolveu para também colocar esse projeto para frente. Então não é uma coisa só do Grupo Tecnos, teve o envolvimento do Rogério, até com os próprios times também. A gente teve conversas muito interessantes. Pro ano que vem também a gente deve estar trazendo mais um grande time de São Paulo. Já estamos aí fechando o contrato. E, bom, é uma história muito legal, é uma história muito, muito bacana, tá dando muito certo. E é oficial, né? Oficial. Todos os produtos são assinados pelos clubes. Sim, né? Com royalty, a gente, tudo assinado pelos clubes. Todos os relógios passam por aprovação dos clubes. Vira e mexe, a gente quer fazer alguma coisa diferente, mas também tem que seguir as cores do time. Então é um negócio bastante sério, e bastante com várias pessoas envolvidas, principalmente com o clube. Então hoje, quem entrar aí na loja do estádio 97.com.br já vai encontrar à venda relógios do Corinthians, e não é um único modelo. Tem toda uma grade de relógios do Corinthians que cabem em vários bolsos, né? Tem de vários valores, vários modelos. São relógios sensacionais. Tem do Corinthians, tem do Flamengo, Grêmio, né? Tem do Grêmio, Inter, tem do Cruzeiro, tem do Galo, tem do Inter. Olha aí, então olha. Então você, torcedor do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro, do Galo, do Inter, do Grêmio, na loja do estádio 97.com.br, você já encontra os relógios do seu time. Só entra lá. Estão todos expostos. Tem a grade. Você vai entrar aqui, ô Motinha? Sim. Você entra num time, por exemplo, Corinthians, relógios. Vai no Corinthians. Vai lá, Corinthians, tô clicando aqui. Você vai ver a grade inteira. Olha aí, tá vendo aqui, olha? Bacana, hein? A grade inteira, ó, Benjinha. Ó, que bonito aqui, olha. A grade inteira de relógio. São nove modelos. Top, hein? Nove modelos do Corinthians. Muito legal, hein, velho? Muito legal. Não é bem legal? Muito legal. Então, olha, você é torcedor do Corinthians, você vai ver uma grade inteira de relógios do Corinthians, produto oficial, tá? É o mesmo preço que você encontra no site, você vai encontrar nas lojas. Não tem, que é mais caro, lá é mais barato. Não. É o mesmo preço. E outra, Sombra, na web, nessa operação de web, a gente nem tem tanta operação assim com os times. A Estádio 97, pela loja, está sendo uma das primeiras com essa linha completa. Pô, essa linha do Flamengo é maravilhosa também. Muito bonita. Muito bonita. A gente já trabalha com o Flamengo, já tem um ano e meio para dois. Já tem novos projetos também em andamento. Isso é uma coisa muito bacana, que também a gente já está conversando com os times. De relógios com outros temas, não só uma coleção do time. De repente trazer um título, trazer um jogador especial. Um ídolo, né? E os relógios do São Paulo entram quando aí? Os relógios do São Paulo devem entrar em outubro. Em outubro. Então, nos próximos 15 dias a gente deve ter esse lançamento no site. Hoje foi a primeira vez que os relógios subiram para o site, né? Então, tá. O ouvinte está tendo acesso a isso somente nas últimas horas, né? Que a gente acabou subindo isso. Mas a gente vai ter muita coisa vindo por aí. Do Rogério, bacana, vocês vão ficar realmente impressionados. Mas do Rogério não vem adiantado, não, né? Então, não vem adiantado. Seu tonto! É verdade. Mas assim, o São Paulino vai ficar muito feliz. Lógico do mito! Vai ficar muito feliz porque a gente... Não, são incríveis. E também perguntaram se a cobertura de venda é em todo o Brasil. Né? É em todo o Brasil. Ah, não, mas cobre o Brasil todo. Eu acho que é importante falar da cobertura, não fazer um trocadilho. A cobertura com relação à assistência técnica. A cobertura assistência em todo o Brasil. Ah, Felipe, é legal a cobertura no Brasil todo. Felipe, muito obrigado pela sua visita. Valeu, obrigado por essa parceria. Pode falar, pode falar. Eu só queria mandar um abraço para todo mundo que tá na audiência aí. Ele é corintiano. Sou corintiano fanático. Mandar um abraço para minha esposa, para a Lenita, para o meu filho Henrico. Para todo mundo da Tecnos, do grupo Tecnos lá, pro pessoal do meu time também, todo o time da Filial Bandeirantes, e pros amigos aí do futebol, aí da zoeira. Eu não sabia, né? Mas o grupo Tecnos fabrica os relógios Armani, isso, Diesel, uma infinidade de marcas que eu nem imaginava. Então, para você ter uma ideia aí da qualidade dos relógios, dos times, uma coisa incrível, né? Parabéns, viu? Todos feitos em Manaus, parte deles não, vem de fora, claro, mas são todos do grupo Fóssil. Diesel, Armani Exchange, Emporio Armani, Burberry, tudo com a gente. Parabéns. Ah, legal. E obrigado pela parceria aqui com a loja do Estádio 97. Essa loja tá ficando cada vez mais robusta. Tá ficando imponente, né? Tá ficando uma loja imponente, viu? Mas ela é nossa. Muito legal. Boa. Parabéns. Valeu! Muito bem. Valeu. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, HDI Seguros. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Você está lá no seu carro, esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97 também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio da fitcamisetas.com.br? Ah, tá pulando de alegria, o Marcelo Pedra ganhou a camiseta do Estádio 97. Boa, e todos que ligaram ganharam também os bonés do Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. E manda um abraço aqui pro Everton, que esteve aqui nos visitando, assistindo o programa, e manda um abraço para toda a galera do Estádio 97 lá. Legal. Boa, amanhã tem mais comunidade. Estádio, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Que foi, mano? Quer mandar mais uma frase de minuto de sabedoria? Eu até gostaria, mas o Ben já tá me olhando aqui com uma cara de reprovação. Ele, gostou, nossa, o Ben já te reprovou só por causa de mensagens gostou. Positivas. Gostou, Ben. Não, então gostou. Eu falo mais uma pra ele. Benja, não existe um caminho pra paz. A paz é o caminho. Pô, você tá tomando umas nabas hoje do mano, tô, hein? Realmente... Caramba, sensacional. Realmente. O mano é aquele cara que, como ele mesmo. O mano é aquele cara, como ele mesmo gosta de falar, ele é o cara que manda matar e é o primeiro a chegar no enterro. Ah. Pô, não sou assim. Essa foi cruel, hein? E é isso aí, olha, você ouviu a gente agora há pouco? Nós lançamos aí então a nova linha de relógios aí no site do Estádio 97, tá bom? Visite lá, loja do estádio97.com.br. Já já a gente volta com a programação normal da energia. Agora tem um pequeno intervalo político. Tchau. A crise que atinge o Brasil. Eu diria as crises que atingem o Brasil. Porque é crise econômica, crise política, crise moral, crise social. Pois é, tem crise para desgosto de todos os brasileiros. Nós fomos para as ruas entrevistar brasileiros de várias cidades. Ouça o que eles falam da crise. Quem chega para fazer uma compra no mercado, o que ganha, não dá para comer. Nós votamos na Dilma, no Nordeste, peso, e hoje acabou com o nosso Nordeste. Eu me arrependi de ter votado em Dilma. Recebi o PIS, não recebo mais. Mexeu. Hoje os caras disseram que não ia mexer e mexeu, né? Trabalhando na enxada, desempregado, salário não tem. Tudo que ela prometeu, ela não fez. Ela enganou o povo para conseguir o poder. Nesse governo, agora, eu não acredito mais. A revolta é geral. Não é para menos, né? Mais grave ainda é esconder a gravidade da situação. E depois vir com essa conversinha que não tinha percebido o tamanho da crise. Mas o tamanho da rejeição dela, agora ela tá sentindo. Você leu nos jornais, né? Uma das principais agências de risco do mundo retirou o selo de bom pagador do Brasil. Isso aí é uma encrenca danada. É pior que ter um nome no Serasa. Mas também pudera, né? O governo manda pro Congresso um orçamento que tem mais gastos para fazer do que dinheiro para cobrir os gastos. E quer o quê? Pois é, faz a lambança e depois corre para tentar tapar o buraco. E como? Aumentando o imposto para todo lado, fazendo com que o povo pague pelo erro deles. E ainda quer trazer de volta a CPMF, o maldito imposto do cheque. Vamos ouvir o que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem a dizer sobre a crise. O Brasil vive hoje uma das piores crises de sua história. E o governo do PT escolheu o pior caminho para enfrentá-la. Aumentou os impostos e os juros, piorando ainda mais o drama do desemprego. O Brasil não pode ficar parado por mais 3 anos. Só vamos sair desta crise com mais investimento, crescimento e geração de emprego. Você ouviu o governador Geraldo Alckmin falando uma coisa certa. Aumentar imposto é aumentar o desemprego. Mas se não bastasse a confusão na economia, tem escândalo para todo lado. Tem gente do PT que não passa nem perto de posto de gasolina para não lembrar do Lava Jato. Vamos ouvir o que o senador José Serra tem a dizer. Olha, ao longo de toda a minha vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão difícil como esta. Infelizmente. Nós avisamos, está entrando água no barco, pode afundar. Mas o PT fez surdo e não cuidou de prevenir a crise. Só pensou em ganhar a reeleição. E agora, o governo Dilma está com a água na altura do nariz. Aumenta tarifas e impostos, leva os juros até as nuvens. Os brasileiros não podem mais pagar a conta dessa incompetência do PT. Sabe de uma coisa? Eu acho que está na hora de o PT pagar pelos seus próprios erros. Esse é o Serra. Ele fala do PT pagar pelos próprios erros. Você viu que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou investigação sobre os fortes indícios de que o dinheiro roubado da Petrobras ajudou a financiar a campanha da Dilma. Eu também vi que o Tribunal de Contas da União pode, nas próximas semanas, denunciar a presidente por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Tudo por causa das chamadas pedaladas. É uma espécie de drible para esconder que o governo estava gastando mais do que arrecadava. Vamos ouvir o Fernando Henrique Cardoso, que anda muito preocupado com a situação que o Brasil está vivendo. A gestão da Dilma está derretendo. A economia vai muito mal. E a presidente é refém de uma base de sustentação no Congresso que a cada dia é mais do tipo toma lá da cá. Ela, na verdade, está pagando pela herança maldita que o Lula deixou. A presidente pode até tentar sair dessa crise. Mas como? Com o PT? E o PT tem condições de sustentar alguém? Um partido que propôs o céu ao povo e não teve competência para gerir a economia e hoje oferece o inferno da crise e do desemprego? Por outro lado, e se ela abandona o PT? Aí o risco de cair aumenta ainda mais. Está na hora da presidente ter grandeza e pensar no que é melhor para o Brasil e não para o PT. Disse tudo nosso Fernando Henrique. Vamos ouvir a história de 3 mulheres que já estão fazendo das tripas coração para sobreviver na crise. De norte a sul do país, a crise econômica invadiu a casa de todo brasileiro e acabou dando à mulher um papel ainda mais importante dentro da família. Como na casa de dona Liliane Trajano, em Recife. É fazer milagre mesmo. Esse jogo de cintura que a gente, mulher brasileira, tem na nossa casa. Um feijãozinho, bota mais um alguinho, água. Não bota aquele acharquezinho, bota um ossinho. Pra ter o quê? Aquela mudança na nossa vida. No Rio de Janeiro, dona Maria Regina diz que a situação é de perder o sono. 6 meses você paga aluguel. Conta de luz está 3 meses atrasado. Telefone, água, luz, tudo aqui, ó. Pra pagar remédio. Eu não durmo, pensando na dívida. Pensando que eu vou dar meu menino pra comer. Já a dona Maria Souza, em Curitiba, virou a cabeça da família. Eu, que sou pai e mãe, então, tipo, tenho os altos e baixos. É mais baixo do que alto. Mas é a vida do brasileiro, né? E na batalha do dia a dia, fica a decepção, como a de dona Liliane. Falar da nossa presidente Dilma é falar de tristeza. Eu esperava muito dela como mulher, como mãe, que eu acho, ela é mãe, então ela tinha que entender um pouco o base dentro de uma casa, dentro de uma família. Porque eu votei nela e me arrependo. E agora vamos ouvir a conversa que o senador Aécio Neves teve com a nossa repórter. Boa noite, Aécio. Por que chegamos a este ponto? Boa noite. Olá, amigos que nos ouvem. Na verdade, nós temos hoje um conjunto de crises. Uma crise econômica enorme que eleva a inflação, está levando embora os nossos empregos. Uma crise política de um governo que não lidera mais o processo no país. E uma crise moral sem precedentes em razão dessa corrupção sistêmica que se instalou no Brasil. E ao final, nós temos a maior de todas as crises, que é a crise social, que vem tirando inclusive a esperança dos brasileiros. E tudo isso é consequência das escolhas e das decisões tomadas por esse governo, que teve como único objetivo vencer as eleições e deixou de tomar, no tempo certo, medidas necessárias, que nós já alertávamos naquele instante, serem absolutamente urgentes para minimizar os efeitos da crise para as famílias e para os trabalhadores brasileiros. Mas você avisou na campanha que tinha crise, que a inflação estava subindo, que tinha que tomar medidas. Por que nada foi feito? Na verdade, o governo só tinha um objetivo, vencer as eleições. E faltou com a verdade, mentiu aos brasileiros, prometeu aquilo que não podia dar, gastou um dinheiro que não tinha. E agora, sem qualquer constrangimento, a presidente da República passa essa conta para o trabalhador brasileiro com aumento de impostos e com a supressão de direitos. Lamentavelmente, o que nós temos que afirmar que a crise por que passa o Brasil hoje é responsabilidade exclusiva da presidente da República e do governo do PT. Mas Aécio, o que você acha que pode ser feito para amenizar essa crise? Olha, nós não podemos apenas ficar criticando. Nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte. Eu digo sempre que o PSDB é oposição a esse governo, mas jamais será oposição ao Brasil. Por exemplo, se o governo quiser voltar com a CPMF, com o imposto sobre cheques, nós seremos contra. Ninguém aguenta mais pagar tributos, principalmente com serviços públicos, né, tão pouco qualificados como os que nós temos no Brasil. Mas se o governo, por outro lado, quiser diminuir os impostos sobre a folha salarial para inibir, para dificultar e diminuir as demissões, nós seremos a favor. Se o governo quiser tirar mais direitos do trabalhador, nós seremos contra. Mas se esse mesmo governo quiser reduzir a taxa de juros para que as empresas voltem a crescer e voltem a contratar, obviamente, nós seremos a favor. Para terminar, Aécio, que mensagem você passaria para quem está em casa te ouvindo e preocupado com a crise? Olha, nós temos que ter muita confiança no futuro. Aqui no Congresso, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, denunciando os abusos desse governo, os desvios éticos e as incorreções na condução da economia. Mas nós vamos continuar contribuindo para que essa crise fique para trás. É importante que cada brasileiro saiba que nós juntos somos muito maiores do que essa crise. E eu tenho enorme confiança de que nós vamos, dentro de pouco tempo, estabelecer no Brasil novas medidas que possam fazer com que a economia volte a girar, os empregos voltem a acontecer e a inflação volte a ser controlada. Portanto, é hora de nós pensarmos no futuro, com muita coragem e com muita confiança. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Termina aqui o programa do PSDB, oposição a favor do Brasil. Quatro em campo, o jogo vai começar. Apresentação, André Sanches. Oito horas, 11 minutos, muito boa noite para você que continua conosco.

is the basis of all life. Without music, we have no meaning. It comes from your innermost thoughts and emotions. Music is a celebration of life. Celebrate life. When you are ready. What you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me, left as I fall to my knees. Sessions. Night Sessions. Night Sessions. Sessions.